às quartas, ninguém nos para. Rédea solta. Entre as 21 e as 23 horas, André Diniz e Filipe Carmo mantêm o espírito jovem que há em ti e trazem-te humor, desafios, comentários à atualidade e vozes novas que vais gostar de ouvir. Rédea solta. A música animada para que consigas encarar melhor o resto da semana. Todas as quartas, entre as 21 e as 23 horas, com Filipe Carmo e André Diniz. We can do better. Ora, muito boa noite, já estamos em direto para o programa especial de hoje, é verdade. Vou confessar que muitas vezes tive esta ideia, aliás, de entrevistar estas duas pessoas que aqui estão. Acabou por se concretizar da forma que eu menos esperava, que foi eu ter convidado uma e a outra ter, entretanto, aparecido e ter aceito este convite. A câmara já está a apontar para vós, porque hoje são realmente as duas estrelas desta noite. E há muita coisa que vos une. Entretanto, vou também explicar aos nossos ouvintes o quê. Em primeiro lugar, dar as boas-noites a todos aqueles que já nos ouvem, através da nossa rádio da Quinta do Conto, seja através do Facebook, seja também através do site radioqc.com. A entrevista de hoje foi amplamente divulgada, porquê? Porque tenho à minha frente duas pessoas que efetivamente têm um trabalho já com um percurso muito interessante, apesar de serem muito jovens. E efetivamente há muita coisa também que vos une numa área muito específica que merece uma entrevista também dedicada a ela, que é a área do cinema, a área da representação, que tem muito que se lhe diga, e portanto para isso também hoje estão hoje aqui comigo Diogo Martins e João Pereira. O Diogo Martins é um ator já muito conhecido, começou agora a dar o som daqui. Ok. É, pois já está bom. Portanto, significa o quê? Que hoje tenho então à minha frente, Diogo Martins, isto foi o sinal, foi de propósito para perceber que isto já está tudo bem. Ora bem, tenho então Diogo Martins e João Pereira. O Diogo Martins é ator, aliás, o rosto do Diogo Martins, eu creio que ainda é reconhecível. O rosto do Diogo Martins. O Diogo esteve presente naquela que foi a temporada mais mítica de alguma série em Portugal, eu diria. Aliás, o Diogo acompanha a minha infância, a minha adolescência, como a de muita gente, eu tenho a certeza, a tua também, a tua também. E depois, também já vamos falar sobre esta questão, estamos a falar de morangos com açúcar, para todos aqueles que estão na dúvida ainda, mas é daí que o conhecem, e de outras coisas tão extraordinárias que o Diogo tem feito ao longo do tempo. Ao seu lado está João Pereira, e o João Pereira é quem? Eu começo a acreditar que de facto o João está a construir um nome neste ramo, nesta área. O João tem feito coisas muito interessantes, eu tenho acompanhado, confesso que sou fã do trabalho do João, acima de tudo porque quando nós achamos que ele já nos surpreendeu, ele faz a seguir uma coisa que nos surpreende ainda mais, e uma das coisas que mais me surpreendeu no percurso do João até agora foi efetivamente o dia em que ele recebe uma data de prémios de um projeto, ganhaste tudo aquilo que havia para ganhar naquele dia, já vamos falar também sobre isso, é o dia em que efetivamente mais me surpreendeste também. Vamos começar a conversar com estas duas pessoas, relembro também a todos lá em casa que há um número para o qual podem e devem ligar, 210-860-787, 210-860-787. Em off, o João dizia que havia muita gente que o estava a ouvir e que provavelmente assim que o número fosse lançado iam começar a ligar, portanto a linha está aberta e estamos à espera dessas chamadas para podermos falar então com todos aqueles que tenham alguma questão para deixar a estas duas pessoas. Não me façam ficar mal, quer dizer. Ora bem, e antes de começarmos a entrevista propriamente dita, agradecer ao João, porque de facto é o João que concretiza, já temos um ouvinte, Mafalda Ribeiro, já deixou uma mensagem. É uma faldinha. É uma faldinha, a nossa Mafalda. Anda Mafalda. É a primeira mensagem, o João vai já responder desde já, mas a Mafalda acaba por fazer o primeiro comentário da noite, e à semelhança da Mafalda, podem também deixar os vossos comentários no nosso Facebook, vamos responder a todos, prometo. Ora bem, antes de começar a entrevista propriamente dita, dizer que nada disto era possível se o João não tivesse aceito o convite e não tivesse trazido consigo o Diogo, que como eu dizia no início, é uma pessoa que eu já queria ter trazido aqui à rádio, ainda não tinha surgido essa possibilidade, nem sequer o convite, mas vamos começar o programa de uma forma ligeira, que geralmente começamos sempre, que é com um facto aleatório sobre nós próprios. Portanto, uma coisa aleatória que ninguém saiba ou pouca gente saiba sobre vocês. O meu, eu vou começar para dar o exemplo, portanto, eu mais dá a pensar. Esta foi apanhada de surpresa. Portanto, eu vou lançar o primeiro facto aleatório. O meu primeiro facto aleatório é que eu sou amigo do Diogo no Facebook. Acho que o Diogo não sabia desta. Olha, não. Por acaso não. É o meu facto aleatório de hoje, já estava pensado. Eu sou amigo do Diogo no Facebook. Não sei há quanto tempo, não sei desde quando, mas sou amigo do Diogo no Facebook. Eu sabia, tinha quase certeza que não sabias desta. Não. Portanto, eu agora pedia-vos a mesma coisa, que era lançarem factos aleatórios sobre coisas. Não precisa ser uma coisa que ninguém saiba. Pode ser só uma coisa lançada para a mesa só porque sim. O que é que acham? Epá, isso é complicado. Mas... Vai ser o primeiro, Diogo. Vou o primeiro. Vai... Sei lá, não me lembro assim de nada em concreto. Podias-nos ter preparado melhor. Era. Filipe, esta não estávamos à espera, mas... Esta foi de propósito. Sei lá. Até se fizermos assim, deixamos esta parte mais para a frente e vocês vão pensar. Pode ser. Pode olha, ser. Eu acho... Vou pensar. É justo. Exato. Eu acho que é justo. É justo. Ora bem, já temos aqui alguns comentários no Facebook. Vamos responder já a estes dois primeiros comentários para depois. E já temos um telefonema também. Boa. Foi rápido isto. Foi rápido. Não sei quem será, vamos atender já de seguida, mas vamos aos comentários primeiro. A Mafalda Ribeiro diz então, são os maiores. Um orgulho ter trabalhado com vocês. Beijinhos, amigos. Portanto, é verdade. Se calhar, João, respondias esta mensagem e esclarecias os nossos ouvintes onde é que trabalhaste com a Mafalda. A Mafalda é um rosto e uma pessoa muito conhecida também do público português, muito adorado também, muito acarinhado, eu sei quem é. E portanto, onde é que trabalhaste com a Mafalda e que relação é que tens então profissional com ela? Olha, eu tenho uma relação profissional, mas também posso dizer que tenho uma relação muito pessoal com a Mafalda. Ela é uma grande amiga. E foi exatamente por isso que se aliou estes dois mundos, o pessoal com o profissional. Então eu convidei-a para fazer parte de um projeto que tivemos também com o Diogo recentemente. Foi aí que nos conhecemos. Foi aí que nos conhecemos, basicamente. E esse projeto tem a ver com a campanha do I Am Whole, que é uma campanha levada a cabo pela YMCA de Setúbal. E essa campanha tem muito a ver com as doenças mentais nas crianças e nos jovens. E a Mafalda foi só a pessoa que escreveu todo o argumento do vídeo promocional, que foi realizado por mim, interpretado pelo Diogo e também pela Bárbara Bandeira. E ela, pronto, fez um trabalho, como sempre, excepcional. E não podia ter sido outra pessoa, acho que a Mafi, como nós carinhosamente a chamamos, e ela de certeza que está a ouvir e não vai se importar com o facto de lhe tratar por Mafi, tinha de ser a pessoa. Tinha de ser a pessoa que ia escrever aquilo. E escreveu super bem. Fez um bem. Excelente trabalho. Fez super bem. E portanto foi daí que se criou então essa relação e que acabou também por passar para o lado pessoal, não é? É isso. Temos também a Catarina São Pedro, vocês não conhecem, eu conheço. Acabou por ser alguém que fez parte deste programa durante algum tempo como comentadora, precisamente. Ela diz, bom programa, rapazes, beijinhos. Portanto, será aqui... Beijinhos, Catarina, para ti, Catarina. Também um ouvinte para esta noite. A Sandra Ferro, que não sei se tu conheces. A minha querida Sandra Ferro. Portanto, o João conhece bem. Conhece? A Sandra Ferro não só é a minha colega, como foi tua colega. Foi minha colega. É curioso. Foi minha colega em produção audiovisual. E eu posso dizer que se calhar a Sandra é a pessoa com a voz mais radiofónica que eu já conheci. É verdade. Ela também tem uma voz incrível. É verdade, sim. Ela faz rádio aqui. Exato. Há muito tempo, há depois muito parou, tempo. Depois voltou. E ela simplesmente, eu gostava de contar com ela sempre em todos os projetos que tinha a ver com alguma voz off, alguma locução. A Sandra Ferro estava lá. Eu vou dizer uma coisa muito. Eu acho que ainda não disse isto à Sandra. Eu acho que a Sandra é daquelas pessoas que têm um enorme talento, mas que há pessoas que chegam a determinados patamares porque estavam na hora certa, no sítio certo, com as pessoas certas. É verdade. A Sandra não calhou. Até hoje ainda não calhou estar no sítio certo, a ser ouvida pelas pessoas certas. Apenas não calhou ainda, porque o talento está lá todo, apenas ainda não aconteceu. Eu não sei se concordam com esta coisa que eu estou a dizer. Esta questão de estar no sítio certo, à hora certa, com as pessoas certas, eu acho que determina muito daquilo que é o nosso percurso e a nossa vida. Não sei se concordam. É importante. O que é que tens a dizer sobre isso, Diogo? Não, claro que sim, é verdade. É muito importante porque às vezes temos grandes talentos que se calhar passam uma vida e não são reconhecidos assim. É verdade. E infelizmente em Portugal também somos um país muito pequeno e as oportunidades também não são tantas como no estrangeiro. No entanto, eu acho que às vezes é preciso, se calhar, uma ponta de sorte para conseguirmos mostrar um pouco mais daquilo que nós podemos dar às pessoas. Neste caso estamos a falar da Catarina. E a Catarina... Da Sandra. Ela se calhar também ainda novinha, certamente, não é? A Sandra tem muita experiência já. Não, mas novinha, da idade, deve ser. Sim. Relativamente. Portanto, certamente vai aparecer a oportunidade certa para ela conseguir triunfar na área dela. Não tenho dúvidas nenhumas. É uma boa motivação para a Sandra. Acredito que ela tenha ficado muito contente com esta. Sandra, ela está-nos a ver, de certeza. Portanto, depois de teres ouvido isto do Diogo, eu acho que... Tem tudo para correr bem, não é? Eu acho que está na altura de tu lançares... Mas às vezes é importante, imagina, eu também entrei um pouco neste mundo por acaso. Eu nunca na vida ambicionei ser ator, E foi desde pequeno que aconteceu por um casting a nível nacional com 20 mil pessoas. Eu não conhecia ninguém do meio, minha família não era do meio sequer, e acabou por acontecer eu ficar no meio dessas pessoas todas. Selecionaram 10 e dos 10 fiquei eu. E tu não consegues explicar isso, é realmente sorte também. E depois, obviamente, que o trabalho que depois mostras acaba por... Mas eu acho que aí é um bocado de trabalho, eu acho que é sorte aliada ao talento. Exato. Porque... Sim, mas tu com 10 anos não tens talento nenhum, tu não percebi, eu não percebia nada. Ou não, não é, João? Ou não. Sim, ou se calhar podes ter algum talento, mas não é um talento trabalhado, que com certo, o tempo claro que não. Acabou por surgir, de facto, eu consegui trabalhar mais o trabalho de ator, a representação, também tive pessoas que me ajudaram muito, a Rita Alagão foi uma delas, que foi basicamente a grande professora que eu tive. Depois é isso, ou seja, é lógico que tens que ter sorte para começar, pelo menos. Claro. E com 10 anos eu pelo menos não ambicionava ser ator, eu não sabia sequer o que era, e a paixão depois foi ganhando. E o trabalho e o talento, neste caso também, acabam por determinar se a pessoa se mantém ou não. O talento é fundamental, eu acho que o talento é fundamental, e isso aí ou nasce contigo ou não nasce. Claro. Não é? Mas depois também é preciso sorte em qualquer área, seja na representação, seja no mundo do desporto, seja noutra área qualquer, é preciso ter alguma sorte. Eu realmente tive essa sorte e depois acho que soube agarrá-la também, porque depois os projetos que fui fazendo sempre a seguir demonstrou também a boa qualidade do trabalho que fui fazendo, eu acho isso também, e isso é fundamental, porque depois se demonstrares que és muito bom, mas depois desleixares e não fizeres mais nada para frente, há que manter, é lógico, não é? Há que manter. Há que manter. É mais difícil. Exatamente. Manter é mais difícil. Ora bem, antes de continuarmos pelos comentários do Facebook, já são muitos, eu acho que nunca tivemos tantos de repente. Acho que é uma boa premissa. Isto é uma boa premissa para tudo correr bem. Temos um telefonema, também foi dos telefonemas mais rápidos que recebi. Okay. Não foi o mais rápido, mas foi dos mais rápidos. Vamos tentar perceber quem é que está do outro lado, se é alguém que liga regularmente para cá, ou se é alguém que decide ligar hoje pela primeira vez. Ora, muito boa noite, quem nos ouve? Boa noite. Até entretanto terá desistido. Estivemos aqui tanto tempo à conversa. Mas façam assim, liguem outra vez. 210-860-787. Porque, como estivemos este tempo... Fazemos uma coisa, né? Assim que queira uma chamada, atendemos logo. Atendemos logo, porque senão surgem. Vamos chamar isto de chamada quente. É logo assim. É um ótimo termo. Portanto, eles lançaram este desafio e, portanto, está aceito. 210-860-787. Se ligar agora, o telefone vai ser atendido. Liguem. Imediato. Enquanto não ligam, vamos ver mais alguns comentários. Portanto, temos a Filipa Moreira, que eu sei que tu também conheces, João. É? Filipa Moreira também é outra. Aliás, trabalhar. E está aqui o grupo de fãs do João. Não. Repara, Diogo, não sei se o Diogo sabe disto. Eu, não. O João, a Filipa e outra colega apresentámos os quatro um programa. É. Isto não é pode verdade. Ficar esquecido nunca. Epá, na vida. Ó, Filipa, o que é que tu te foste lembrar? Não, lembrei. Isto foi. Podemos falar também sobre isso. Não sei isso. Se tu sabes, mas eu já fui apresentador de televisão, Diogo. Já. Mas eu não me surpreendo. Televisão online, vá. Sim, YouTube, mas também vamos falar sobre isso, porque faz todo o sentido, até porque não é a tua área, não é a tua zona, e não é ao mesmo tempo. Toca um bocadinho, com quem diz o outro. Não é? Mas tu gostaste muito de fazer aquilo, que eu sei. Gostei. E notava-se que tu gostavas. Sabes que há uma coisa que... E as pessoas às vezes perguntam, mas olha lá, tu gostas, tu és realizador, não é? A tua área é atrás das câmaras. Mas eu já vi que tu tens muito à vontade em falar, em estar na frente das câmaras, em representar. E isso é uma coisa que eu não posso negar. Eu desde muito pequeno que eu também gosto de representar, de passar para a frente da câmara e de fazer algumas coisas. E acho que essa oportunidade, Filipe, foi, acho que diria que foi a oportunidade de ouro, porque foi na escola, portanto tinha tudo para correr mal. É verdade. Mas também era suposto correr mal, porque estávamos a aprender, não é? Claro. Portanto, todas as condições necessárias para fazer aquilo... E eu acho que foi uma oportunidade de ouro. Por isso é que eu agarrei naquilo com uma mente muito aberta, mas acima de tudo com muito profissionalismo, se é que se pode dizer assim. Sim. E acho que aquilo foi uma prova de fogo, porque às vezes penso, mas é para o YouTube. Está bem, mas estares em direto, live, 30 minutos por semana, porque aquilo era só 30 minutos, sim. Tinha de ser, mas 30 minutos por semana live, em direto, podia acontecer o que quer que fosse. Sim. E sem nunca ter feito era nada. Era uma prova de... Era. Tantas vezes o teleponto falhou. Sim. É, e tu tinhas que improvisar claro em direto. Claro que sim. Isso é o mais difícil. Foi o programa onde eu dancei Maria Leal, com a Filipa. Ora bem, temos uma chamada. Boa, atende já. Ora, muito boa noite. Quem é que nos fala? Boa noite. Ora bem, Diogo. Boa noite. Diogo e João, uma coisa para dizer já de seguida. Muito Há pessoas que nos ligam tantas vezes que se tornam... se tornam muito conhecidas. E tu já conheces esta senhora? Já conheço esta senhora, chama-se Helena Ameixa. É das senhoras que costuma ser das primeiras chamadas a acontecer neste programa. Dona Helena, estou certo ou estou errado? Está certo. Boa noite, como está? Tudo bem? Boa noite, estou bem, obrigada. É verdade. A Dona Helena liga quase todos os programas, é raro o programa em que falha. Muito bem. Aliás, de resto, a Dona sempre Helena já esteve aqui. Já esteve aqui no programa porque ela tinha o sonho de nos conhecer, queria muito conhecer-nos. Muito e houve bom. Um dia que veio até aqui, e ela veio de longe, e esteve aqui connosco um programa inteiro. E foi muito giro. Entretanto, também já me enviou um postal de aniversário que eu já recebi, Dona Helena, deixe-me dizer-lhe. Ainda não lhe tinha dito. Já. Gostou? Gostei de ser, muito obrigado. E é isto. Eu diria que aquilo que tu mais ganhas a fazer rádio pro bono, porque não ganhas absolutamente nada em termos financeiros, é esta relação com as pessoas que se vai criando, que é muito engraçada. Eu diria, Dona que Helena, é o mais importante também. Também, eu diria. Claro. Dona Helena, tem aqui deste lado duas pessoas que eu sei que vai gostar imenso de conhecer. Portanto, do lado esquerdo tem Diogo Martins, portanto, estou a apresentá-lo também. E do lado direito, João Pereira, que é um ótimo realizador de cinema. Eu fazia uma coisinha muito doce. Fazia uma coisa muito doce? Sim. Então... Quero os morangos com açúcar. Ah, exatamente. Era doce, sim. A ver, a Dona Helena também sabe, espetáculo. Dona Helena, ora bem, eu vou começar. Hoje o tema, obviamente, não podia deixar de ser cinema, não podia deixar de ser representação. Portanto, aquilo que eu começava por perguntar à Dona Helena é que relação é que a Dona Helena tem com o cinema, portanto, se costuma ver muitos filmes, se não costuma ver filmes, quando é que foi a última vez que foi ao cinema, por exemplo? Olha, eu não sou muito amiga de ir ao cinema. Eu ia muito ao cinema quando era solteira que namorava. Okay. Nos meus tempos de que era malandrice, portanto. Não iam ver o filme, não é, Dona Helena? Diga. Não ia ver o filme. Olha que a Dona Helena não lhe podes dar corda de maneira nenhuma. Era só para namorar, sim. É verdade. E portanto, belos tempos, é verdade. E a Dona Helena, portanto, não é uma pessoa que acompanha muito cinema, não vê muito cinema, é isso? Não sou assim muito do coisa, mas não critico quem goste e quem seja realizador, não é? Também é verdade. Eu acho que a primeira pergunta que eu vos fazia, aproveitando também esta chamada da Dona Helena, é: estará o país, portanto, estará Portugal educado para gostar de cinema, para ver cinema? Eu acho que sim. A Dona Helena acha que sim, acha que o país e os portugueses estão educados para gostar de cinema, para acompanhar filmes, é isso? Exatamente, eu acho que sim. Eu por acaso tenho uma opinião um bocadinho diferente. Diga. Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente, não sei se os meus convidados concordam. Não, eu penso que não, que as pessoas gostam de ver cinema, gostam de ver filmes, eu penso que sim. Diogo, pergunto-te a mesma coisa. Olha, eu acho, Filipe, que de facto o cinema, neste caso, ganha uma vantagem em relação ao teatro, porque o teatro em Portugal é muito mais precário, as pessoas nem sempre vão e por norma quando querem ir às vezes até nos pedem bilhetes. O que por vezes as pessoas não entendem que nós estamos ali a trabalhar, claro. E o trabalho tem que ser compensado com alguma coisa. E claro. O cinema, neste caso, eu acho que as pessoas costumam ir mais regularmente ao cinema do que propriamente ao teatro. No entanto, eu sinto que, de facto, isto é um país que nem sempre o povo procura tanto, porque tem a televisão, e normalmente a televisão, como é mais fácil, tu estares em casa, sentado no sofá, ligas a televisão, e facilmente consegues ver um filme, ou consegues ver uma telenovela, neste caso teatro não consegues, mas eu acho que devia ser incutido isso nas pessoas, a arte do teatro, que se está a perder um pouco, eu acho que nunca se vai perder na vida, porque teatro sempre houve, e eu acho que vai continuar a existir, mas é importante até mesmo para os artistas, porque às vezes existem espetáculos tão bem feitos, com uma qualidade tão superior para às vezes aquilo que nós pensamos que Portugal não consegue ou que os portugueses não conseguem fazer, e realmente conseguimos. Eu acho que nos devíamos apoiar mais. Eu dou o exemplo dos Estados Unidos da América. São um povo que basicamente apoiam-se muito. Independentemente daquilo que façam, sim, eles acham que aquilo que estão a fazer é a melhor coisa. E eu acho que Portugal às vezes precisa disso. Às vezes precisa dessa mentalidade. Precisam de se apoiarem uns aos outros. Nós temos grandes talentos em todas as áreas, e estamos a mostrar isso cada vez mais, portanto eu tenho mesmo muito orgulho de ser português e quero ficar neste país para mostrar isso mesmo, para as pessoas crescerem mais em arte, seja no desporto, neste caso é das áreas mais faladas no país também, mas qualquer outra área eu acho que devemos nos apoiar e devemos ter orgulho de ser português acima de tudo, que eu acho que às vezes isso falta. João, tu faço exatamente a mesma pergunta. Uhum. A questão é, tu acabas por ter uma percepção ainda mais ampla disto que ele está a dizer, porque enquanto realizador, o filme só acontece se tu conseguires concretizar esta ideia, se tu conseguires e exatamente também com a equipa que tens à tua volta, a concretizar. No fundo, o trabalho do ator é um bocadinho mais reduzido, porque acaba por não estar, digo eu, não sei, posso estar enganado, mas gostava que me dissesses, não está tão ligado ao processo de começar como o realizador, neste caso estou certo. Depende, Filipe, sabes que às vezes, quando alguém pensa num realizador e que pensa que o filme todo sai da cabeça do realizador, às vezes é uma falácia. As pessoas às vezes não pensam daquilo que estão a dizer. Eu acho que, acima de tudo, realizar um filme é muito mais do que agarrarem atores e, olha, vamos fazer uma história e tu vais dar a vida a esta personagem e vai acontecer isto. Eu acho que os atores podem ser e devem ser um papel fundamental na criação, em todo o processo criativo do filme. Sim. Ainda que lhe chegue um guião já com tudo feito, não é? E que o ator está a ler o guião e, ok, esta é a personagem que vou interpretar, eu vou dar vida a esta personagem. Eu acho que o ator tem que também, e contigo já vimos isso, tem que também devolver um bocado e ajudar na construção. Seja na construção, claro, da personagem, na construção do geral da história. Tantas vezes já me aconteceu, eu já realizei 8 curtas-metragens, desde que me conheço como realizador, se é que se pode dizer assim. E em cada uma delas eu sempre tentei subir um degrau e fazer alguma coisa melhor e continuar sempre a melhorar. E uma das coisas que eu tenho reparado é que o processo criativo é muito mais fácil se tu tiveres pessoas envolvidas e não fores apenas tu. E essas pessoas serem pessoas específicas, nomeadamente os atores, que é quem vão dar o corpo, não é? E diria até mesmo a própria alma à personagem, não é? Que vão construir a personagem. E são eles que têm um grande ponto a dizer, seja num projeto cinematográfico, seja em televisão, seja, sei lá, numa publicidade, qualquer coisa que tu faças. Claro que tem que haver bom senso, e eu acho que isto é como tudo, não é? Tem que haver bom senso, mas acho que o processo criativo é um processo em conjunto. Portanto, nunca diria que um realizador é o, digamos assim, o dono da razão num filme. Se bem que há muitos realizadores e que fazem ótimos trabalhos e que não simplesmente e que dependem apenas da sua própria opinião. Exatamente, exatamente. E que têm uma visão e levam a visão até à frente. E isso é um processo criativo que cada um tem. Eu pessoalmente gosto de me rodear das pessoas certas. Acho que faz todo o sentido. Gostas de ter sempre a mesma equipa, sempre os mesmos atores? Sempre que possível. Vamos lá ver. Sempre a mesma equipa no sentido em que, com as pessoas com que eu já trabalhei, se nós sentimos uma química e sentimos que conseguimos fazer algo bom, então vou continuar a apostar nessas pessoas com certeza. Os atores é uma questão de, também lá está, bom senso, conforme a história. Eu não diria que os atores devem ser sempre os mesmos, até porque a própria história pode depender muito disso, e depende muito disso. O Diogo nunca faria tão bem, se calhar, o papel de um pai de 40 anos. É impossível. Ou de um avô, não era possível, mesmo com caracterização. Depende do trajeto, não é, do filme, mas acho que isso é uma questão de bom senso. Os atores têm uma questão, e tu se calhar vais concordar comigo, é que estão muito marcados pela própria aparência física, pela idade, claro. E é muito difícil alguém muito novo fazer um papel de alguém muito velho e muitas vezes vice-versa. Portanto, acaba por desenvolver, à medida que vão desenvolvendo a sua vida como atores, também vão desenvolvendo o tipo de papel que vão fazendo. E tu começas como um filho de alguém, acabas como pai de alguém e acabas como avô de alguém. Normalmente é esse o processo que acontece. Portanto, os mesmos atores, depende, pode não ser possível conciliar com o projeto. A mesma equipa, eu sou apologista que sim, se a equipa resulta, eu acho que... Equipa que ganha não mexe. Já lá vamos. Ora bem, Dona Helena, ainda está muito desse bem. Lado, certo? Estou a gostar de ouvir. Dona Helena, eu agradeço a sua chamada, agradeço também a sua perspectiva, aliás, também. Porque... Beijinho grande a todos. Já está despedido, eu ia responder, Dona Helena, deixe-me só um segundo. Porquê? É importante que as pessoas liguem para nós, porque é o contacto mais direto que nós temos com a opinião das pessoas. E neste caso, a Dona Helena é uma pessoa com alguma idade, e é interessante perceber a relação que a Dona Helena, neste caso, afirma não ter com o cinema. No entanto, acredita que o país... em si, em termos gerais, está educado para gostar de cinema, não deixa de ser, certeza, não deixa de ser, certeza, não deixa de ser curioso, é também a noção da Dona Helena, e é por isso que é importante receber estas chamadas. Dona Helena, muito obrigado, obrigado também pelo postal que me enviou, e um grande beijinho para si, espero por si na próxima semana. Ok, então obrigado. Um beijinho a todos e bom regresso a casa. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Um beijinho para si. Diogo, um bom ator, obrigado. Um bom realizador e o Filipe Carmo. um bom radialista. Muito obrigado. Obrigado. Beijinho grande para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite e muito boa noite obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Beijinho grande, com licença. Boa noite. A Dona Helena, que é uma grande fã, eu diria que é grande fã do nosso programa. Olha, eu acho que isto é maravilhoso. É grande fã do nosso programa e esta senhora adora-nos. E ela tem o meu contacto pessoal, portanto, ela liga-me regularmente. E ela faz amigos aqui. E à semelhança da Dona Helena, há outras pessoas. Eu estou a dar o caso da Dona Helena porque foi a primeira que nos ligou. Há pessoas que nunca vi, certamente. A Dona Helena, eu vi a primeira vez. A Dona Helena foi ter comigo à porta da TV uma vez para me entregar uma prenda. Porque queria muito conhecer-me, queria muito estar comigo, e foi ter comigo, deu-me uma prenda. Isso é muita gira. E eu fiquei muito emocionado, e depois houve um dia em que ela veio aqui e foi igual. E depois há outras pessoas que eu nunca vi na vida, a maioria nunca vi na vida, havia pessoas a ligar-nos do Brasil, regularmente, pessoas que imigrantes que estão, neste caso, em Dortmund, portanto, na Alemanha, o Aires, que também pode até vir a ligar daqui a pouco. Portanto, há pessoas que tornam-se aqui uma comunidade muito interessante de pessoas. E há sempre pessoas a juntar-se novas e isso é que é interessante. Ora bem, já há muitos comentários no Facebook para ler. É verdade, estava a ler agora. E continua a existir uma linha aberta com, como é que chamaram? Chamadas quentes, não foi? Chamaram? Chamada quente. Foi chamada quente. Chamada que assim que liga, entra é a linha que nós atendemos. 210-860-787. 210-860-787. Não ganha um carro, não ganha uma viagem, não ganha 10 mil euros em cartão, mas ganha a possibilidade aqui de falar com dois talentos extraordinários. Ora bem, a Filipa Moreira, então, já falámos dela, já vamos falar um bocadinho mais sobre o Full Frame, que eu acho que merece. O Rui Alves Ribeiro deixa um grande abraço a todos. Um abraço. A Sandra ficou emocionada também com as palavras que foram deixadas aqui. Diz que está com uma lágrima. Portanto, neste momento já deve estar seca. já passou algum tempo. Já passou algum tempo. A Tininha Cunha é nada mais nada menos do que a senhora responsável por hoje estarmos aqui todos juntos. É esta senhora. O Diogo reconheceu automaticamente. A Tininha Cunha envia desde já boa noite, meus queridos. Desejo a todos muitas felicidades e beijos para todos. Muito é uma obrigado. Das grandes fundadoras desta rádio, à semelhança do esposo que entretanto faleceu, mas que deixou aqui o seu legado nesta rádio. A Tininha, portanto, deve estar orgulhosa hoje com a presença destas duas pessoas nesta casa. Boa noite, Tininha. Ora bem, Dina Serrano, o Diogo é o meu menino dos malucos do riso. Dina Serrano. também fiz. Adorei trabalhar com ele. O João é filho de uma amiga. Ah, Dina, já sei quem é Dina. E é muito bom em tudo o que faz. Adoro o trabalho isto dele. Agora, deixa-me dizer, Filipe. Força. Eu não estava à espera. Quando vi este comentário, por momentos fiz assim uma ligação. A Dina trabalha com a minha mãe. Trabalha com a tua mãe? Trabalha com a minha eu mãe. Eu lembro perfeitamente da Dina, agora não estava a associar, mas já percebi. Isto é incrível como o mundo é pequeno. O mundo é pequeno. Porque ela trabalhou contigo nos Malucos do Rio. Trabalhou. E ela é uma amiga da minha mãe. Que fixe. Então imagina, ela está a ver Portugal é pequenino. Ela está a ouvir um programa de rádio com estas duas pessoas que entretanto se cruzaram em algum ponto da vida. E pronto, eu acho isto maravilhoso. Já tínhamos pessoas em comum. É verdade. É verdade. É verdade. Em relação aos Malucos do Riso, portanto, este ponto já que foi tocado, podemos começar já por aqui. Malucos do Riso foi uma coisa extraordinária que aconteceu também aqui em Portugal. Eu diria que foi um fenómeno. Foi um fenómeno. Tu participaste em dois grandes fenómenos. Os Malucos do Riso, nos Brancos com Açúcar. Nos Brancos, a Floribela também foi um fenómeno. Exatamente. A Floribela foi um fenómeno. Tu tens a sorte de já ter participado em coisas extraordinárias. Sim, eu acho que tive essa sorte realmente de ter, ou seja, sido pioneiro neste caso nos Morangos com Açúcar, porque foi a primeira série que nós fizemos e nunca imaginávamos na vida que seria um projeto que ficasse durante 10 anos, acho eu, no ar. E é engraçado isso, neste caso os Malucos do Riso, quando eu entrei já era um sucesso há muitos anos, eu fiz neste caso a série dos Mini Malucos do Riso, em que nós imitávamos as personagens adultas em ponto pequeno, isso era giro. E eu acho que a série, por exemplo, dos Malucos do Riso, é uma série que falta muito aqui ao nosso a Portugal, porque as pessoas precisam realmente de se divertir, de ligar a televisão, eu acho que isso que falta hoje em dia, ligar a televisão e sentir que estão realmente bem a passar meia hora, uma hora, o que seja, descontraídas, a rirem-se, sem pensar em nada. Exato. Isso é fundamental. Problema. E as pessoas às vezes, se calhar, eu gosto muito de fazer novelas, acho que as novelas evoluímos cada vez mais no tempo e estamos a fazer cada vez melhor também, mas as pessoas às vezes também esse registro acaba por cansar um pouco e é normal que aconteça porque estamos sempre a fazer novelas e às vezes é importante ser uma série que nos faça descontrair de todas as pressões que temos no dia-a-dia, de todos os problemas e de estarmos nos a sentir realmente bem quando ligamos a televisão e nesse caso os Malucos do Rio tiveram esse impacto durante muito tempo. Infelizmente terminou, porque também todos os projetos têm uma duração. Mas olha que tu estavas a falar agora dos Malucos do Rio e eu lembrei-me de uma coisa. Do quê? Já tínhamos falado, Filipe, que eu também tenho uma veia de ator. Humorista? Não. Vamos ficar por ator. Vamos ficar por ator. Humorista é acho que não tenho estaleca para ser humorista. É difícil. Ator de comédia é muito difícil. E queres saber uma curiosidade? assim como os Malucos do Riso, portanto, era um grande hype, e depois veio os Mini Malucos do Riso, que vieram fazer, basicamente, imitar os atores adultos, também precisavas de figuração para criança, não é? Figuração em criança. Também fizeste. Não acredito. E eu fiz figuração nos Malucos do Riso, nos Mini Malucos não do Riso. Cruzaste comigo alguma vez, não? Provavelmente, não sei, não me lembro. Mas vocês nunca sabiam disto? Não, estou a dizer agora para a primeira vez. A revelação em direto. Olha, foi esta a revelação dele. Eu fiz figuração. Foi o random foi fest dele. Foi esta. Olha, boa. Foi o random fest, só falta o teu. Não, o meu já me lembrei também, entretanto. É? Portanto, termina. E o que é que eu fiz? Eu lembro-me perfeitamente disto, começou só ontem. Isto é muito, muito bom. Havia um sketch que era sempre no tribunal. No tribunal, sim. Eu não fazia que tribunal. Era o Fernando Rocha, no de adultos. Não, era o Camacho Costa. Camacho. Era o Camacho que fazia de cigarro. Também, sim, Camacho, sim. Exato, Camacho, mas o Fernando Rocha também fez. O Fernando Rocha fez depois. Fez exatamente, depois. Tens razão. Fez depois. Mas não lembrava do Camacho, havia sempre uma ilustre pessoa que aparecia sempre no plano, portanto, eu agora vejo com olhos de realizador, no plano do réu. Havia uma ilustre pessoa. Eras o polícia que estava atrás. Eu era o polícia que estava lá. Não acredito. Muito bom. Chegou a acontecer. Não, chegou a acontecer. Foi agora. Eu no tribunal nunca gravei, por isso é que não nos cruzámos. É pá, pronto. Se calhar cruzámos no estúdio, que aquilo era gravado na Barroca de Alves. Era. Aquilo era. Pronto. Mas é verdade. O mundo é minúsculo. É verdade. Eu acho que é a conclusão do programa de hoje: é o mundo é minúsculo. Não, mas isto é o meu facto. O meu facto aleatório é que eu já participei nos Malucos do Riso. Os dois já. Espetacular. E não sabíamos. É verdade, é verdade. Ora bem, o que é que eu vos ia dizer? Então, eu ia-vos dizer que nunca recebemos tantos comentários seguidos no Facebook. Olha, isso é muito bom sinal, pessoal. Mas diz isso todos os dias? Não. É mesmo verdade o que eu estou a dizer. Mas era de esperar, porque eu acho efetivamente que vocês começam a trilhar caminhos. Aliás, o Diogo teve a sorte de começar desde muito cedo, o João começou mais recentemente, mas já fez coisas extraordinárias. Portanto, eu acho que há muito interesse das pessoas perceberem quem é que são estas duas pessoas, e acho que é também por aí todo este interesse. Portanto, a Dina Serrano, a falar dos Malucos do Riso, que foi um projeto então, que o Diogo fez. Já aconteceu? Excelente projeto. Quantos anos terá sido isto? Olha, eu tinha... Eu devia ter pai uns 12 ou 13. 12, eu tinha 12 também, 12, 13, exatamente. Já tens neste momento tens? Já foi há 15 anos. Há 15 anos. Tenho 27. Foi. Tinha para aí 12, deve ter sido. 15 anos. 15 anos. Espetacular. Os Brancos Fossem Cartinhas? Tinha 11, foi antes disso, E o primeiro projeto foi o Amanhecer, que tinha 10. Eu tenho uma pergunta curiosa. Que é, tu lembras-te de fazer estas personagens, tu lembras-te de estar nos cenários, de representar, tu lembras-te disto ou lembras-te apenas, há uma memória que passa? Eu tenho algumas memórias, na verdade, mas se me disseres, por exemplo, há pessoas com quem me cruzei que hoje, se calhar, se me virem e se me disserem, eu não me lembro, mas não é por mal, é porque eu era realmente um miúdo. E há memórias que ficam, mas há outras que desaparecem. Mas eu tenho grandes recordações, sim. Eu lembro-me de uma série que eu fiz, que foi o Clube das Chaves. O Clube das Chaves, que passou na televisão durante muito tempo. E era uma boa série. E era uma série muito divertida, e vou-te explicar porquê. Porque realmente não havia o conceito de estarmos ali a trabalhar. Isso não existia por norma, porque eles protegiam-nos nesse sentido. Ou seja, nós basicamente tínhamos que ser educados a conseguir fazer a escola corretamente e depois gravar. E o Clube das Chaves tinha a vertente de que nós só gravávamos apenas isso ao fim de semana. Éramos um grupo que tínhamos todos a mesma faixa etária e estávamos ali realmente a divertir-nos. Nós só gravávamos ao sábado e ao domingo e depois tínhamos as pessoas todas, os miúdos todos da nossa idade que viam a série. E a série realmente teve um sucesso também muito grande e foi, se calhar, dos projetos mais engraçados que eu trabalhei enquanto miúdo, porque havia essa liberdade, nós éramos todos miúdos, não havia pressão. Pois era a temática do projeto, acho que também era engraçado. Sim, a temática também era interessante, mas realmente o facto de nós nos divertirmos tanto e não haver pressão em fazermos, resultou melhor. E isso foi fundamental para eu até hoje ter mais recordações e lembrar-me e de ser um projeto que eu tenho, que eu guardo com muitas boas recordações. João, por falar em trabalhar com crianças, tu nunca fizeste um filme com crianças? Enquanto realizador, não. Acreditas que no dia em que o fizeres vais sentir uma maior dificuldade por trabalhar com crianças? Depende, se eu encontrar crianças tão boas como o Diogo foi na altura. Não, mas a sério, sabes que é uma coisa que tu tens muitos talentos escondidos e infelizmente eu não vejo os talentos bons infantis nas luzes da ribalta, se é que eu posso dizer assim. Sim. Eu vejo, pá, tu tens atores e atrizes infantis muito bons, Mas infelizmente muitos deles não chegam à televisão, não chegam a projetos realmente com visibilidade suficiente. Então é muito raro tu encontrares alguém conhecido ou que tu consigas conhecer alguém que tenha de facto talento e que faça, tu pedes para fazer uma coisa e aquilo acontece e tu vês que o rapaz ou rapariga tem talento. Eu acho que o dia que eu trabalhar realmente com uma criança enquanto ator tem de ser muito bem escolhida. Porque é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Tu podes ter um projeto fantástico, ela pode fazer uma cena fantástica, como pode fazer algo pá, que simplesmente não é tão bom quanto o projeto necessita. E tem que haver um processo de seleção natural e tem que haver um processo de seleção realmente que vale a pena. Então, um dia hei de com certeza ter algum filme, alguma coisa com uma criança, e ainda agora estou no início, portanto, tenho a certeza que me vou cruzar com alguém, mas pronto, fiquem abertos. Ficamos à espera, João, ficamos e temos mais uma chamada. Portanto, boa, é a segunda chamada desta noite, chamada quente, aquilo que eles decidiram chamar. Porquê? Porque é a chamada que é atendida logo de seguida. Portanto, vamos atender mais uma chamada, é a segunda da noite. Ora, boa noite, quem nos fala desse lado? Olá, olá! Olá, boa noite. Boa noite. Eu acho que é a Sandra, aposto. Não é a Sandra, é. Pelo sorriso é a Sandra. É a Sandra, é a Sandra. É a Sandra. Sandra, tantos elogios foram deixados para ti no início deste programa que tu eras obrigada a ligar. Ela tinha que ligar para responder. No mínimo. Deixa-me fugir ao pé do computador que está a fazer aqui um efeito eco. Vou para aqui para... Desliga a sua televisão. Espetáculo. Sempre sonhei dizer isso. Só falta a palavra mágica. Sandra, está-me a ouvir? Desliga o som do seu televisor. Já te liguei, Joãozinho. Querida Sandra, muito boa noite. Bem-vindo ao Rédia Solta. Obrigada, Filipe. Olha, um grande beijinho para ti, antes de mais. E obrigada por este momento, por mais este programa fantástico. Sabes que eu te adoro, sabes que adoro esses rapazes, porque também sou fã do Diogo. Desde a quem não é? Obrigado, muito obrigado. Quem não é? Verdade. Quem não é? Verdade. João, opá, que dizer? Poderia dizer que tenho fotografias comprometedoras tuas. Não vamos divulgar isso. Olha o random fact do João, era este. Não vamos divulgar isso. Pronto, ok, já percebi. Olha, Joãozinho, parabéns. Continua com esse caminho. Obrigada por tudo aquilo que me ensinaste e que continuas a ensinar. As lições que nos dás. Que é a melhor forma, talvez um dos melhores exemplos. Opa, estou a ficar nervosa! Está a chorar, quase! Tu estás a ligar para a tua própria rádio e estás nervosa. É verdade. É verdade. É muita beleza junta. É muito jovem, é muito talento junto. Pá, tu conheces. Sabes que eu sou muito sentimental. Vocês há bocadinho deixaram-me com a lagriminha no canto do olho. Pá. Sabes que eu choro por tudo e por nada. Pronto. Portanto, verdade. Opa, que dizer, continua com esse caminho fantástico, continua a lutar por aquilo que gostas, por aquilo que sonhas, continua. Obrigado por tudo aquilo que obrigado por tudo aquilo que me deste e que deste a qualquer um de nós no nosso curso durante 2 anos e que se prolongaram um pouco mais. Foi um gosto imenso partilhar contigo tantos projetos importantes para mim e para todos nós, cada um à sua maneira. E vou ter um gosto imenso continuar a acompanhar-te. Espero um dia entrar numa sala de cinema e poder ver... Ah, o Joãozinho foi meu colega! Vais poder, vais poder, vais poder. Ir a uma sessão de autógrafos, tirar selfies... Sabes que isso no mundo do cinema não é muito comum, mas pronto. Pronto, autografar a parte de cheiras já não fazia parte, mas ok, pronto, tudo bem. Sandra, deixa-me só relembrar, eu posso estar enganado, mas eu creio que há um projeto que vos une em stop motion, estou certo ou estou errado? O nosso Jeremias, é verdade. Pronto, isto para explicar às pessoas, porque nós temos uma faixa etária também, ou seja, há pessoas de mais idade que nos ouvem, muitas até, e posso estar aqui a falar de um termo que pode não ser conhecido, portanto, para explicar, é verdade. O stop motion é nada mais nada menos do que trabalhar com bonecos de plasticina, não é? E movimentá-los frame a frame, portanto, segundo a segundo, estou a dizer algo mais, não era? Acho que estás a esclarecer bastante bem. Isto, ou seja, é um trabalho extremamente minucioso. É minucioso, mas que, é cansativo. Exatamente, que vocês fizeram com tal sucesso que aquilo ganhou, eu lembro-me daquele ganhar de facto um impacto muito grande, vocês foram à televisão apresentar o filme. É verdade. Falem-nos um bocadinho sobre isto os dois, eu lembro-me que isto foi uma loucura para vocês na altura, porque vocês não dormiram, não foi? Olha, o projeto, digo-te já, na altura nós estávamos no curso de produção audiovisual, e aquilo era apenas um projeto. Como qualquer outro projeto que nós fizemos, mas era apenas um projeto para a cadeira de animação. Aí tínhamos animação 2D e 3D, aquela era a parte, portanto, 2D. Portanto, stop motion foi o que nós escolhemos fazer. E mal sabíamos no que é que nos estávamos a meter, porque nós fizemos um filme de stop motion que eu até diria, nunca tinha feito nada de stop motion, foi a primeira vez que eu pus mãos num boneco de plasticina e comecei a fazer, e aquela cena até correu bem. Nós, eu lembro que na altura nós tínhamos reservado o estúdio da escola, porque nós tínhamos que trabalhar num estúdio da escola, tínhamos reservado uma semana inteira, e estávamos literalmente todos os dias, nós íamos para lá trabalhar e saímos lá, chegámos a sair de lá tipo à meia-noite com segurança. Com segurança, na altura quase. E nós tivemos uma semana intensa, foi feito tudo numa semana, o vídeo, o filme tem cerca de 3 minutos, mais ou menos, e foi tudo feito numa semana, e eu até me lembro que haviam colegas que estavam chateados porque queriam usar o estúdio e não podiam, porque nós tínhamos lá o nosso decor montado, tínhamos tudo, e depois aquilo é assim, nós fazíamos as cenas, e uma cena demorava-te uma noite inteira a fazer. E o filme tinha ainda umas cenas consideráveis, e muitas das vezes nós tínhamos que parar a meio da cena, porque tínhamos que ir embora, descansar, tínhamos que desanuviar, e tínhamos que deixar tudo como estava, que é para continuarmos no dia a seguir. E é muito trabalhoso fazer uma coisa dessas. Nós deixámos lá papéis por todo o lado a dizer não mexer, porque aquilo foi mesmo de facto um projeto que demorou imenso tempo a fazer, mas acabou por sair muito bem. E depois a tal cena de irmos para a televisão. Não, falta dizer que o projeto valeu-nos um 20, não é? Ah, claro, nós tivemos um 20 como nota final, que foi se calhar a confirmação de que o projeto estava realmente bom. Mas nós fomos à televisão porque foi uma coisa realmente, não é comum, é fazer Sim. um projeto destes, porque muita gente fez stop motion, mas se calhar com bonecos de plasticina, ficção, portanto aí já estava também a mandar dicas de que a ficção era o meu caminho, fazer um projeto de ficção e que ficasse realmente tão bom para alguém que nunca fez nada relativamente a stop motion. Portanto. Não, é preciso perceber que 3 minutos em stop motion foram, é uma eternidade, foram mais isto é filmado frame a frame. Foram quantas fotografias? Foram mais de 6 mil e tal fotografias. Acredito. Porque aquilo era gravado com uma câmera, portanto nós tínhamos uma câmera e aquilo é tal e qual como tu, claro. Tu estás a fazer um filme, sim. Só que não é gravado em vídeo, é, portanto cada movimento é tirado uma fotografia. Uma foto. E tinhas de fazer de tudo para não tocar na câmera, que é para a câmera depois aquilo não ficar, porque qualquer toquezinho na câmera notava-se depois em pós-produção, portanto aquilo era muito complicado de fazer. Imagina um toque mais brusco no boneco, imagina que tinha estragado o boneco. Aquela cara foi refeita quantas vezes, acredito. Sandra? Acredito. A cara do boneco foi... Não, de tal modo... Depois era do género. Lembro-me que uma colega nossa tinha passado de um lado para o outro e tinha tropeçado num dos cabos dos projetores e o projetor de repente começa a tombar em direção ao decor e eu só me lembro de ter agarrado naquilo e por momentos tínhamos ficado sem decor, tínhamos começado tudo novo. A cara do boneco, o boneco chegou a cair ao chão para aí duas ou três vezes e sempre caía, ficava com a cara espalmada, tínhamos de refazer a cara. Portanto, foi um projeto com os seus quês, digamos assim. E refazer a cara significava refazer... Exatamente igual àquilo que estava. Ou pelo menos tentar. Okay. Aliás, só depois na última fase, na última, naquela que acabaria por ser a última cena, aí é que acabámos por não mexer e, aliás, é notória a diferença no rosto do próprio boneco. Pois é. Completamente. Não estejas a dar spoilers, Sandra. Senhor. Não estejas a dar spoilers. Não, completamente deslavado, o homem não dormiu, não. Opa, coitado do senhor. Quer dizer, pronto, ok, só para dizer que. No final, pronto. Digamos uma coisa, onde é que isto pode ser encontrado? Imagina que eu agora queria muito neste ver. Neste momento não está público. Não está público, mas sabes que é curioso porque ainda há pouco tempo, há uns dias, estava a pensar, estava a refazer o meu showreel e tinha pensado em agarrar nisso e divulgar. Portanto, ainda não sei se vai acontecer, mas vai, se acontecer, eu acho que era engraçado. Queremos muito que isso aconteça. Todos queremos muito ver porque isso. Porque eu tenho isso guardado, está no meu disco, é um projeto de escola, mas eu acho que está mesmo engraçado para se promover. Para se promover. Sandra, muito obrigado pela tua chamada. Foi a prova viva de que as pessoas efetivamente ouvem com muita atenção aquilo que nós dizemos aqui. Tanto que o elogio foi deixado e a Sandra respondeu ao réptil e ligou para cá. Aliás, Sandra, tinhas que ter ligado, não podias não ligar. Foi, e é curioso porque a Sandra já pode dizer que esteve nervosa a ligar para a sua própria rádio. É engraçado. Certo. Sandra, gostamos muito de ti. O Diogo não te conhece, mas já gosta de certeza. É não, mas gosto ainda. Olha, o Diogo. E sim, Diogo, tu questionaste ali há pouco se eu era novinha. Oh, rapaz, sou um bocadinho, sou mais velha que vocês. És nova então, és novinha. Igualmente claro considero-me novinha. E olha, vais ter a tua sorte, vais ter a tua sorte certamente. Não pares de a procurar, eu acho que isso é fundamental. É continuares em busca daquilo que tu ambicionas. Sim, claro que sim. Pelo menos tentamos que sim, claro que assim seja. Sandra. O Diogo, se não fosse ator, era orador motivacional. Não, exatamente. E leva jeito. Eu acho que sim. Leva jeito. Sandra, um grande obrigado, beijinho, Sandra. Destes três rapazes e tudo bom para ti. Está bem? Beijinho, muito obrigado por teres ligado. Tudo beijinho. Bom, muitas felicidades obrigado, para todos. Sandra, obrigado. Beijinho. Beijinho, cá está. A nossa querida Sandra. Um grande liguem beijinho. Mais, Sandra. Liguem mais, liguem mais. 210-860-787. Dizer que daqui a 10 minutos fazemos. Eu acho que vais ficar. Eu acho que chama-me a Val Richard. Tu começas. Chamada quente. Tem um eco, tens um jingle. Olha, daqui a 10 minutos vamos ter que fazer a nossa habitual pausa publicitária, mas ainda falta. Dizer que na segunda parte estes dois rapazes vão. Já está, já estamos quase a acabar a primeira parte. Faltam 10 minutos. Mas antes, eu tinha tido. Dizer que na segunda parte estes dois rapazes vão entrar num jogo que eu tenho aqui preparado. Olá. Vão tentar adivinhar a que filmes pertencem determinadas frases míticas. Portanto, isto vai ser muito giro. Eu tive esta ideia e achei que vocês iam gostar e espero que gostem. E acho que vai ser muito divertido também. Ainda há muita coisa para falar com estas duas pessoas. Vou só ler mais um ou outro comentário para podermos arrancar com as perguntas que eu tenho aqui, que são muitas também. Ora bem, a Mafalda tem uma pergunta. A Mafalda tem uma pergunta. A Mafalda tem uma pergunta, portanto faz todo o sentido então ler a pergunta da Mafalda. Ora bem, a Mafi tem uma pergunta para os ilustres convidados. Numa época em que as redes sociais replicam frases feitas em loop e todo o mundo acha que tem a receita instantânea para a felicidade, o que é que vos motiva todos os dias a fazer mais e melhor a nível criativo na vossa profissão e na vida? Beijinhos para vocês, da vossa fã. Uma grande pergunta da Mafalda Ribeiro, à qual vocês vão então responder agora. Diogo, se calhar começamos por ti. Faça o favor. Sendo assim, para resumir, o que é que vos motiva todos os dias? Portanto, a fazer pergunta, mais e melhor a nível criativo. Muito, muito bem feita. O que é que me motiva todos os dias? Olha, acima de tudo, eu acho que aquilo que me motiva é passar uma mensagem, não é? Eu acho que o importante de ser ator é nós transmitirmos uma história. E neste caso, que as pessoas se consigam emocionar, que se consigam rir, e isso é o mais importante, é que tu consigas atingir isso nas pessoas. Portanto, aquilo que me motiva é ser sempre melhor e fazer sempre em cada trabalho, por mais que às vezes pensemos que se calhar vamos fazer uma personagem mais ou menos parecida que fizemos há uns tempos atrás, é tentar melhorar sempre qualquer ponto que possamos diferenciar da personagem anterior. E é realmente passarmos uma mensagem, eu acho que isso é importante. E dessa forma acho que as pessoas se ligam connosco, se identificam connosco, e se por vezes o personagem tiver algum problema com que as pessoas se identifiquem, é tentarmos ao máximo demonstrar que há sempre uma solução, porque só não há solução para a morte, infelizmente, para o resto há solução para tudo. E portanto eu acho que é isso, as pessoas identificam-se connosco pelo aquilo que vem, pela história que nós transmitimos, pela forma como abordamos o personagem, e isso faz-nos querer ser melhores, eu acho que é por aí. Antes do João responder a esta pergunta, enquanto tu falavas, eu lembrava-me do projeto em que tu participaste recentemente, o Coração de Ouro, não é? Coração de Ouro, sim. O Coração de Ouro. Não foi gravado em Setúbal, não. Não, foi Marcelo Gato. No Porto, com a grandíssima Rita Blanco. E maravilhosa. Com a Rita Blanco, com quem José Raposo. Com quem tu contracenavas. Custódia Galego. Um elenco excepcional. Espetacular. A Rita é maravilhosa. Sim, e eu lembro-me, a tua era uma personagem sofrida. Não, era, e vou-te dizer tu sofrias muito. Nós, aquela personagem, as personagens, pelo menos eu, o Zé Raposo, a Custódia Galego, o João Batista e a Diana Chaves, que era o elenco da minha família, nós tínhamos que falar a Porto. Sim. E então é interessante isso, às vezes, se calhar as regiões do país são exploradas, mas depois as personagens não são tão exploradas, e é importante isso, se eu vou fazer um personagem do Porto, eu tenho que tentar pelo menos falar a Porto, estás a ver? Porque isto existe, nós somos tão pequenos e temos uma diferença, ou seja, cultural em cada região, no Porto, no centro, no Algarve também, no Sul, neste caso, e é interessante isso, tu conseguires meter-te na pele de uma pessoa que vive no Porto. Eu tenho amigos que vivem lá, um dos meus grandes amigos, que é o Marco, um dos meus melhores amigos, vive lá, e ele foi realmente a pessoa que me ajudou a poder explorar melhor o sotaque do Porto, a poder descobrir algumas frases que eles dizem regularmente, que para nós aqui em Lisboa não são tão usuais, e às vezes nem sequer percebemos o que é que querem dizer, e eu tentei por aí. Diferentes também. palavras diferentes. Sim, eu diria até... Cimbalino, que é um café. Sim. Não, mas eu diria até que... Eu, portanto, eu trabalho diariamente com a Maria Cerqueira Gomes, não é? Ela é do Porto. E ela diz-me que há mesmo uma forma diferente de ver a vida. Claro que sim. Ela diz mesmo que sente uma diferença enorme na forma como as pessoas olham a vida. Como cultural, se tratam. É cultural. Se, e já viste como somos tão pequenos. E estamos aqui tão perto, somos, não é? Somos tão pequenos e acontece isso. Tu sobes, vais ao norte, sim. E de repente... Já é tudo... É tudo diferente. É. Parece que é tudo diferente. Eu adoro Lisboa. Mas eu sou de sincero, eu vou à cidade do Porto e as pessoas são realmente generosas, são pessoas calorosas, calorosas, yeah. que te recebem tão bem. Em Lisboa também te recebem bem, é um facto, mas é diferente porque, sei lá, se te virem na rua, é normal que aconteça, porque é muito mais recorrente que apareça uma pessoa que faz televisão na rua em Lisboa do que propriamente no Porto. E quando apareces no Porto, as pessoas recebem de tal forma, de uma forma tão, tão carinhosa, e isso marca-te. Eu quis realmente isso, eu quis fazer um personagem com que as pessoas que fossem do Norte tivessem orgulho de me ver e que me vissem dessa forma, do género, ele não é do Norte, é de Lisboa, mas olha, está a tentar pelo menos imitar-nos, isso é bom, estás a ver? E eu acho que não podemos perder isso enquanto atores, e é o maior desafio que podemos ter, e isso, é fazer uma coisa diferente a fazer, exatamente, daquilo que nós a fazer somos, uma cena, estás a ver? Porque não, eu não sou do Porto, eu não falo a Porto, e então eu tentei ser o que eu não sou. E isso acho que é isso o é maior desafio para um ator. E é fixe acontecer isso. João, respondendo à mesma questão, o que é que te motiva todos os dias a fazer melhor a nível criativo e pessoal? Epá, pronto, uma falda já me encurralou que estas tipo de perguntas esta hora. Não, é assim, acho que a motivação vai muito ao encontro daquilo que o Diogo disse. É uma questão de passar mensagem e de nos superarmos a nós próprios, porque o Diogo tem uma vista, portanto tem um panorama diferente do meu enquanto ator. Mas eu, enquanto filmmaker, enquanto realizador, eu acho que de projeto para projeto, acho que a motivação é sempre superarmos a nós próprios. Passar a mensagem é de facto essencial e ter alguma coisa coerente naquilo que estamos a fazer e tentar transformar a vida das pessoas de alguma forma, mas também superar-nos em termos, sei lá, técnicos, em termos criativos. Eu olho para cada projeto, encaro cada projeto como uma oportunidade para eu fazer melhor, fazer mais e melhor. Eu tenho visto isso ao longo dos meus projetos. Este último projeto, então, foi, se calhar, de todos os que eu fiz, foi o melhor mesmo. E eu reparo muito nisso, porque talvez também tenha essa mentalidade muito técnica da coisa e tento sempre superar. Mas é a mensagem. A mensagem é o essencial. Eu pegando naquilo que tu acabaste de dizer e das entrevistas que eu acompanho de cantores, de atores, de realizadores até, a maioria diz que há sempre um projeto do qual têm vergonha, ou seja, no sentido de como é que eu fiz isto, porquê é que eu fiz isto, como é que eu fiz isto. Só um. Era essa a pergunta que eu vos deixava. Algum projeto que vocês digam assim? Só um. Como é que mas isso é muito eu estive bom. Tão mal naquele. Não, é sinal que evoluíste. Certo. Já pensaste, não é? É verdade também. Se tu olhas para trás e pensas assim: olha, eu fiz este projeto e tenho alguma vergonha. Acho que não é vergonha, é uma questão de evolução, de crescimento. Claro. Isso certo, acontece. Certo, exatamente. E até ter a capacidade de perceber que determinado projeto foi menos feliz. Claro, mas saber mas que evoluíste. Poder... Exatamente. Que evoluíste. Eu acho que é importante nós, de tempos a tempos, fazermos uma espécie de checkpoint, de nós pararmos e olharmos para trás e percebermos: ok, eu até aqui consegui fazer isto. Portanto, agora já vou ter que ter atenção isto, que foi os sítios onde eu falhei. Uhum. E só assim é que nós conseguimos. É uma espécie de autoavaliação. É só assim é que nós conseguimos perceber onde é que estão os pontos fulcrais para nós podermos evoluir. E é o que eu estava a dizer. Ainda há pouco tempo andei a ver os meus projetos anteriores, porque fiz um vídeo, foi uma oportunidade para eu ver. E de facto há projetos que eu olho para aquilo e penso: eu podia ter feito tão melhor. Podia ter feito uma alteração aqui ou aqui ou... Há sempre coisas a mudar e, aliás, até mesmo durante o processo criativo, o filme está em constante mudança. Uhum. E é uma coisa que normalmente tu já deves ter ouvido isto com vários realizadores. Uhum. O filme só está feito quando de facto está no cinema. Sim. E está tipo... Já pronto, não se pode mudar. Já não dá para mudar. Até ao último momento há sempre coisas porque a serem tu escreves uma coisa, depois entretanto em produção percebes que não, temos que ir por outra direção. Depois entretanto estamos nessa direção... em decor, estamos prontos a gravar e o ator diz: mas esta fala não faz sentido, vamos alterar para esta. E quando tu vais comparar, por muito fiel que tu sejas ao projeto inicial, à pré-produção, há sempre mudanças, e essas mudanças têm de ser obrigatoriamente boas. Agora, claro está, numa perspectiva de passado, tu olhas para algo que fizeste no passado e vais sempre perceber que podias ter feito coisas diferentes, porque quando tu distancias do projeto, quando tu distancias daquilo que fizeste, consegues ter um panorama muito maior de onde é que tu erraste. Porque quando tu estás ali e estás a viver um momento, há coisas que te passam ao lado, claro, completamente. Mas pronto, eu acho que é muito por aí. Respondendo às duas perguntas, a questão da motivação, acho que é essencial. E depois é a questão da autoavaliação. Portanto, temos de nos autoavaliar constantemente. Não, mas isso que tu disseste do checkpoint, eu acho que é uma ótima forma de pensar o que é que realmente, exato, podíamos fazer para... A partir de agora. Ora bem, batem agora às 22 horas, o que significa que temos que, espetáculo, obrigatoriamente ir para intervalo. Ir para intervalo, é verdade. E o que é que significa ir para intervalo? Significa que é uma coisa muito curtinha, é uma coisa de cerca de 3 a 4 minutos, 5 minutos no máximo. E o que é que significa? Que as pessoas que nos estão a ouvir e que nos estão a ver, se for o caso do vão Facebook, continuar a ouvir, têm que continuar. Liguem. Claro. Está aqui o repto, está aqui, enfim, a vossa motivação é ficar a continuar a acompanhar estas duas pessoas, estes dois jovens. Até porque aqui temos mais surpresas. Temos mais surpresas. É, dizer também, antes de mais, que esta é a primeira de algumas entrevistas muito interessantes que eu vou ter aqui na rádio. Posso dizer que na próxima semana vou ter também uma grande entrevista. Não revelo já, senão não vou revelar, vão ver já, o final. Não vou revelar, já, final, vou revelar no final. Isto é a realizadora. Ele já me abre, espetáculo isso. Exatamente. É o twist final. Exatamente. Eu vou no final então deste programa, se não me esquecer, anunciar quem é o convidado da próxima semana. Foi também um convite feito e aceito no momento. Foi um bocadinho que aconteceu com o João. Portanto, eu acho que as pessoas vão gostar muito da pessoa que vem cá na próxima semana. Também está ligada à televisão, também está ligada à TVI, podemos dizer. Portanto, será uma ótima entrevista. Estou a dar pistas, mas não estou a dizer quem é ainda, as pessoas acho que chegam lá, mas não sei, vai ser giro. E posso dizer-vos que essa entrevista vai mesmo acontecer então na próxima semana. Hoje, entretanto, temos então Diogo Martins e João Pereira. Só vos digo e só vos peço que continuem a acompanhar esta entrevista, porque a segunda parte vai ser muito interessante. Há muita coisa para falar que ainda não falámos. É verdade. É verdade, é esta. Estamos a responder e temos às perguntas, jogo muito divertido que vocês vão gostar. Portanto, fiquem desse lado, são apenas 3 a 4 minutos, 5 minutos no máximo, de intervalo, e a segunda parte do programa está já aí. Portanto, fiquem desse lado e nós voltamos já de seguida. Até já. Ora bem, estamos de volta, como puderam ver, foi tudo a correr para este início de programa, estamos super de volta. Ora bem, espero que as pessoas que nos estavam a ouvir continuem desse lado. O programa, esta segunda parte do programa, efetivamente promete, porque eu dei por mim a perceber que ainda não falámos de quase nada daquilo que eu tinha delineado para conversar. Ora bem, eu acho que faz todo o sentido um bocadinho começarmos pelo vosso início, começarmos de como é que tudo começou nas vossas vidas, e depois como é que os vossos caminhos estão. Também acabam por se cruzar em projetos que há, aliás, um projeto que une os dois que está lançado e que eu quero também que me falem dele, chama-se Do Outro Lado, portanto, eu quero que me falem deste projeto, até porque tem, daquilo que eu já vi até agora, um ótimo aspecto, não é? Eu diria que é, de facto, um projeto que tem tudo para ir longe, como o outro projeto anterior que o João já tinha feito, já tinha lançado, que eu também tive conhecimento, aquele que ganhou de todos aqueles tais prémios, e também vamos falar sobre ele. Mas eu queria um bocadinho perceber como é que as coisas começam nas vossas vidas. Ora bem, o Diogo dizia-me que há um casting ao alto baixo, nesse caso um casting para... Eu disse há pouco que de facto aconteceu, não foi nos Morangos, foi no Amanhecer, a primeira novela que fiz. O Amanhecer, uma novela também surgiu, da TV, não era? Sim, surgiu um casting a nível nacional, apareceu na televisão, e eu acabei por me inscrever porque fazia brincadeiras com os meus primos na altura do Natal, fazíamos umas brincadeiras, umas gravações, e depois a família via. Eles achavam que eu tinha algum talento para a coisa, e então acabaram por me inscrever. E basicamente tive a sorte de, no meio daquelas pessoas todas, ser um dos escolhidos para integrar o projeto que fiz, o elenco, que foi o Amanhecer, neste caso. E depois, a partir daí, foi sempre surgindo projeto atrás de projeto, e correu bem. Tu depois sais do Amanhecer e vais para os Morangos? Fiz os Morangos, a primeira série. Depois fiz o Clube das Chaves, como disse há pouco. E depois passei a fazer os Malucos do Riso, e logo a seguir a Floribela, que foi também um sucesso enorme. A seguir a Rebelde Way também. A Rebelde Way. E depois parei um pouco em televisão e fiz apenas e só teatro, dos 19 aos 23. Fiz teatro infantil, fiz também no Teatro Experimental de Cascais, com a Palco 13 também, que foi a primeira companhia que eu integrei. E depois voltei outra vez à televisão. E fui intercalando também televisão com teatro, que é o que eu tenho feito. E tens feito coisas muito interessantes também na televisão. Coração de Ouro. O Coração de Ouro. O Ministério do Tempo, não foi? O Ministério do Tempo, sim. Fiz os primeiros episódios. Fizeste uma tem a ver com cozinha. Estava a faltar um nome. Fiz o Sim Chef. O Sim Chef. Essa série era muito gira. Foste o protagonista do Sim Chef. Fui o protagonista do Sim Chef. E essa série foi muito engraçada. Essa série estava muito boa. Estava muito bem feita. Que é a grande aposta da... Tem sido a grande aposta da RTP, não é? Sim, e tem corrido muito bem. Tem corrido muito bem. De grande qualidade. Participaste já em duas delas, Ministério do Tempo, que é inspirado numa ideia espanhola, não é? Se não tenho erro. Não tenho bem a certeza. Mas eu sei que o Sim Chef foi uma inspiração de uma série russa, que foi a série com mais audiência na Rússia, e nós então adaptámos para Portugal. Pai, teve um êxito do caraças também eu vi, aqui. Eu vi. As pessoas ainda hoje se recordam disso. Eu lembro-me de, na altura, quando passava, havia pessoas que se cruzavam comigo na rua e diziam: eu vi este, porque aquilo passava um episódio por semana. Eles diziam: eu vi este episódio 3 vezes, porque aquilo era tão giro, tão engraçado. E essa. Fun fact? Exato. Também já fiz figuração. Também fizeste no Sim Chef? Não. Fizeste? Espetáculo. Olha, estamos aqui a descobrir. E na altura tu estavas na cena, mas ainda não te conhecia. Que engraçado. Olha, estás a ver? Não sabia também. E essa série foi muito gira. Tinha um elenco muito, muito coeso e realmente muito talentoso também. E teve muito sucesso. Acho que foi das séries com mais sucesso na RTP. E depois fiz o Circo Paraíso também para a RTP. O Circo Paraíso. Eu vou confessar-te. Eu estou para ver o Circo Paraíso desde que ele começou. Entretanto, apareceram outras coisas e comecei a ver. Eu acompanho muita coisa que é feita aqui em Portugal. Daí ter visto o Sim Chef, daí ter visto outras coisas nas quais o Ministério do Tempo também vi. E essa que tu estás a falar, do Circo Paraíso, com o Zé Raposo, não é? Com o Zé Raposo, sim, fazia do meu pai. Essa série tem um ótimo aspecto. É muito cinematográfica e realmente a qualidade do Tiago, que era o realizador, Tiago Marques, sim. Tinha uma equipa fantástica e isso realmente faz a diferença. Há pouco eu ouvi o João dizer que a equipa é fundamental e é mesmo, tu sentires-te bem, sentires-te integrado, sentires-te à vontade para fazeres o teu trabalho, é meio que a minha idade para que as coisas corram bem. Sim. E neste caso o Tiago é um realizador que tem uma bagagem muito boa e depois tem também a atenção de te poder transmitir tranquilidade. Isso é o mais importante, é tu sentires-te à vontade para depois fazeres um bom trabalho. E nós fizemos um bom trabalho. Também estávamos rodeados de um elenco também muito bom, com grandes atores, claro. O Zé, neste caso, a encabeçar o elenco, mas a Vera Mónica também, que é uma excelente atriz, que já não fazia televisão há algum tempo, e é realmente uma atriz muito conceituada no nosso país, e é isso que é importante, é não nos esquecermos dos grandes atores que sempre fizeram arte em Portugal, seja teatro, seja cinema, seja televisão, e que às vezes são um pouco postos de lado, e é importante que isso não aconteça, porque esses atores, e nós temos agora o exemplo, do Golpe de Sorte, que é uma série agora que está a ter imenso sucesso na SIC, que é um elenco que tem muitos atores mais velhos, e é isso que falta, é tu teres essa experiência e esses atores que dão vida à realidade. A ver, às vezes os mais jovens nem sempre conseguem fazer isso, claro. Porque é normal, porque nós vamos adquirindo experiência de projeto para projeto, e é normal que tu não consigas isso logo de início. E é importante tu teres um elenco um pouco mais velho para te dar essa experiência que às vezes falta em muitos projetos, e isso é o exemplo que nós temos que manter vivo, que é vamos apostar nas pessoas mais velhas, nos atores mais velhos, porque eles são realmente e fazem parte da arte do nosso país. Portanto, não devemos esquecê-los. E o bom do Golpe de Sorte e de projetos como o Circo Paraíso que estás a dizer é que falam de pessoas reais. Pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nós conhecemos. Exato, e são avós e pais que têm realmente a idade certa. Exatamente. Tu não tens pais que fazem... Eu tenho 20 anos, se me puseres uma pessoa de 30 a fazer de meu pai, não é coerente, claro. Não é real. E tu tens que ter uma pessoa que tenha idade para ser teu pai. Claro. E isso faz sentido, seja mais velho, tenha 80, 90 anos para ser teu avô, faz sentido. As pessoas identificam-se com isso. E portanto, é bom que isso não se perca, é bom que continuemos a apostar nessas pessoas. E depois temos excelentes atores que não podem cair no esquecimento. Claro. E são personagens que tu conheces do teu cotidiano. Há personagens naquelas séries, tanto do Circo Paraíso, apesar de ser uma coisa sobre circo, mas aquelas pessoas existem. Existem e no Golpe mesmo. Sorte, aquelas pessoas existem. Claro, nós conhecemos aquelas pessoas. Claro, são realidades que nós não estamos a... Que não estás a inventar, exatamente. Percebes? E se calhar um bocadinho aquilo que faltava na ficção nacional era tu teres produções que falem de pessoas reais. Reais. Pessoas que existem. Exatamente. Nós... começámos a habituar-nos a ver-nos novelas que tratam coisas que são dramáticas até à quinta casa. E há coisas que às vezes não acontecem em Portugal. Claro. São realidades que nós não, com as quais não nos identificamos. Exato, que não conhecemos, mas é isso, é realmente apostarmos naquilo que faz parte da nossa tradição. E nós somos um país tão pequeno, com uma tradição tão grande, não é? E tão variada de região para região. Portanto, é importante isso, é não perdermos a matéria de que somos feitos. Nós somos portugueses e temos que ter orgulho nisso. E ter realmente a importância de ter atores mais velhos. Porque até para os mais jovens eu sinto isso. Se eu tiver um ator mais... Eu prefiro sempre, e isto acho que é uma ideia que eu sempre tive desde o início, eu prefiro que a minha contracena seja mesmo muito melhor do que eu, para eu ser realmente bom também. Isso obrigar a melhorar. Estás a ver? Porque isso melhora. Se tu tiveres alguém do teu lado que seja melhor do que tu, ou pelo menos que tu sintas que é melhor do que tu, ou que é bom, puxa por ti, tu vais fazer um trabalho melhor. Claro. E isso vai-se perceber depois, porque depois o público percebe. E quando vê uma cena onde tem bons atores, onde tem uma história muito bem contada, faz a diferença e vão ficar realmente... assíduos, ou seja, vão ver sempre o projeto. Agarra a pessoa, isso é importante. João, como é que tudo começa para ti e quando é que tu percebes, pá, isto é o meu mundo, é aqui que eu quero estar, é isto que eu quero fazer? Olha, também foi mesmo de muito cedo, não tão cedo quanto o Diogo, mas eu diria que o meu clique para a questão do audiovisual foi mesmo ali na zona do secundário, mais ou menos ao 10º ano, porque... Eu sempre tive pessoas na minha família ligadas ao audiovisual, nomeadamente o meu pai, que sempre foi produtor e tinha, fazia eventos e tinha sempre equipamento próprio e fazendo coisas. E então, quer tu queiras, quer não, tu acabas por ficar sempre muito ligado e vais tirando coisinhas dali, não é? Até eu perceber que aquilo era de facto aquilo que eu queria fazer na minha vida, ainda foi um processo, porque ao início ainda estava muito sem saber o que é que havia de fazer. Durante algum tempo pensei que a música era o meu percurso que eu queria mesmo seguir. Eu estudei no conservatório, que também foram só coisas boas que de facto acabei por agarrar e ainda hoje levo isso comigo. Mas depois começo a perceber que afinal são as artes que chamavam por mim, a questão do design, e depois acabou por afunilar para o vídeo. E de facto, por volta do 10º, 11º ano, dá-se início, digamos assim, à minha aventura no audiovisual, quando eu decido fazer do nada uma curta-metragem. Nunca tinha feito cinema na vida, nunca tinha... Tinha muito, muito, muito pouca experiência. Aquilo que eu via os outros fazer é o que eu queria fazer. E eu via como se fazia e depois as plataformas, as redes sociais, isso tudo ajudavam também a perceber isso. Então acabei por aventurar-me. Então fiz a minha primeira curta-metragem, chama-se 18, e como sempre está cheia de erros, lá está a conversa, claro, que nós falámos, não é? Mas pronto, a partir daí comecei então a perceber que queria realmente fazer, e depois o resto foi evoluindo. Fui fazendo mais curtas-metragens. Essa curta-metragem, na altura, tinha feito e concorri para o concurso de vídeo do Inatel nessa edição. Fomos selecionados e tivemos, não ganhámos o concurso, mas tivemos selecionados e tivemos na sessão de visionamento. E depois, entretanto, fiz mais curtas-metragens, outros projetos maiores, outros mais pequenos. E hoje somo um total de 8 curtas-metragens, sendo a última feita com este menino aqui ao meu lado. Do outro lado, que já lá vamos. Do outro lado. Mas pronto, e depois a partir daí fui estudar audiovisual, quando eu saí do secundário. Depois, entretanto, tive um ano e meio parado. Depois, entretanto, abri o curso de produção audiovisual no IPS, como sabes, e fui para o curso de produção audiovisual. Estive lá 2 anos, acabei por estagiar na TVI como editor de imagem. Fiquei, portanto, 6 meses a estagiar e depois acabei por ficar mais um ano contratado, e que também só tiro coisas boas, e foi uma experiência muito boa, e tiro de lá grandes amizades também e contactos e tudo isso que está ligado ao mundo audiovisual. E depois pronto, fui continuando a fazer mais projetos. Atualmente estou numa empresa de consultoria de comunicação, mas continuo sempre com a área do vídeo, do audiovisual como freelancer, e acima de tudo do cinema, que são estas capadinhas que vou fazendo que me permitem também dar asas à ficção. E fazer manter realmente gostas de manter-me vivo. Yeah. Manter-me vivo. Foi muito profundo. Yeah. Diogo, qual é o grande projeto da tua vida? O grande projeto da minha vida? Qual é até agora, porque tens 25 anos, és um jovem. Até agora, qual é o grande projeto em que sentido? Do sucesso que teve? Seja porque é o projeto que tu sentes que sem ele não eras quem és hoje, seja porque é o projeto que mais gosto te deu fazer, por alguma razão, um projeto que tu queiras destacar, porque é o projeto... Ok. Tu ainda há pouco falaste do Clube das Chaves, porque sim, tinha sido um projeto foi mais divertido. Mas qual terá sido o projeto? Os que tiveram mais sucesso foi, sem dúvida, Os Morangos, a primeira série, e a Floribela. A Floribela teve um sucesso muito grande. Tu sentiste que continuaste, como é que eu posso dizer, continuaste relacionado àquelas personagens, ou seja, que na rua... São os dois projetos futuramente aquelas... Sim, as pessoas os dois projetos que as pessoas me continuam a identificar, que é Os Morangos, a primeira série, e a Floribela. Portanto, foram, e foram sem dúvida... Forma chateia, não, não, nada, zero. Acho que é bom as pessoas se lembrarem disso. Claro. E às vezes até pergunto, mas tu continuas a fazer? Porque às vezes não se lembram. Claro. E sim, tem continuado e tem corrido bem. Como chamava a tua personagem nos Morangos? Nos Morangos com Açúcar era o Dani. Tinha os óculos vermelhos. Mas ainda hoje as pessoas te chamam Dani. Não, às vezes as pessoas cruzam. És um bocado como o João André, que e engraçado... chamam Dani. Não, é engraçado isso. Porquê? Porque aquilo que tu disseste ao início, às vezes tenho malta da minha idade que vem ter comigo e disse: tu fazes parte da minha infância. Sem dúvida. E marcar realmente a infância de alguém. Parte das nossas infâncias, quer dizer. Mas marcar... Eu cresci a ver este miúdo na televisão, claro, quer dizer. Marcar a infância de alguém de uma forma positiva, acho que é a melhor nomeação do trabalho de um ator. Portanto, claro. Isso sem dúvida que é importante para mim. Eu sentir isso, esse feedback das pessoas, é realmente entusiasmante e faz-me querer fazer mais, portanto... Eu vou até mais longe, Os Morangos com Açúcar é a grande produção da minha vida. Imagina, aquela série está intimamente ligada com o meu crescimento, o que eu aprendi com aquela série, sem com personagens dúvida. Como tu, mas sabes porquê? Que tinham a mesma idade que eu e que viviam os mesmos dramas que eu. Mas é muito simples, esse sucesso é muito simples. Porquê? Porque retratavas a realidade. Certo, sem ou não? Dúvida, sem dúvida. Porque os dramas que eles tinham. É, exatamente. As pessoas, todos os dramas, todos os problemas que tinham. Tudo real. Todas as relações que aqueles personagens tinham eram reais. Tudo. E as pessoas identificavam-se, a malta da nossa idade identificava-se. E eu lembro-me que as pessoas saíam da escola e iam correr para casa para ir ver. Exatamente. Ver a série, portanto, tanta vez, é importante isso. E pior, melhor. Melhor. Estou a brincar, pior, melhor. Ou seja, Os Morangos com Açúcar, depois, a certa altura, começam a repassar, portanto, começam a repetir. E continuam a ter noutros canais. Esse é um facto engraçado. A ter, e eu continuava a ver. E melhor, e uma coisa mais engraçada ainda que referiste em relação a isso, que é, havia pessoas que não eram nascidas e que agora veem a série... está a passar. Sim, agora, certo. E dizem que vem o teu trabalho e tu pensas assim, mas tu não eras nascido há 15 anos. Não, eu vou-te dar um exemplo mais concreto disto, é a minha irmã. A minha irmã, que tem neste momento, terá seus 10, 11 anos, estará neste momento a ver-te ou a ouvir-te e a pensar, eu ainda o ano passado vi esta pessoa na minha televisão, e depois é engraçado que ela chegava ao pé de mim e dizia, epá, aconteceu isto, isto, isto, coisas que eu tinha visto quando era criança, que ela viveu agora, que está a ver agora. E isso é que é engraçado. E a série continua a fazer todo o sentido, claro, e continua sim. a ter o maior sucesso. Claro que sim. E é incrível. Incrível. Mas e, sim, esses dois acho que foram os que mais sucesso tiveram, que eu tive a possibilidade de poder participar. Depois, se calhar, no meio Sim Chef, como realmente o personagem que me deu mais destaque, não no sentido que foi uma série muito vista, porque não foi. Infelizmente havia pessoas que nem sequer conheciam a série, mas as que viam eram realmente fãs, e o trabalho também se destacava porque eu fazia o protagonista juntamente com o Miguel Guilherme e a Benedita Pereira. Portanto, se calhar foi esse o projeto que se calhar me deu mais trabalho e mais, se calhar mais gozo também, mas ao mesmo tempo que me deu um feedback melhor das pessoas. As pessoas que viam gostavam realmente daquilo e até queriam que a série continuasse, depois não acabou por não acontecer, mas se calhar no meio esse como... projeto que me deu mais trabalho, mas ao mesmo tempo também que me deu mais gozo e teve mais sucesso, sim, no sentido em que as pessoas, pensando naquele projeto, me identificavam, portanto, acho que por aí O Miguel Guilherme, que é um dos atores mais extraordinários. Só para, antes de o João responder à mesma questão, portanto, o projeto que mais gosto te deu e mais prazer te deu até agora, nunca pode ser esquecido o trabalho que a RTP está a fazer no sentido de reeducar, aliás, este é o papel que a RTP tem que ter. Sendo um canal público, enquanto serviço público, é este o papel que tem que ter. Até as televisões privadas deviam ter esta preocupação, não têm, mas deviam ter esta preocupação. E é interessantíssimo o papel que a RTP está a fazer no sentido de reeducar os gostos das pessoas, reeducar aquilo que as pessoas pensam que querem ver, porque as pessoas não sabem o que querem ver. Claro. E a prova disso é o atual panorama da televisão, mostra exatamente isso. As pessoas achavam que sabiam o que é que os outros queriam ver e de repente alguém chega, faz uma coisa diferente e tudo muda. Exatamente. Portanto, a RTP está a reeducar as pessoas de uma forma muito interessante, até a própria própria plataforma de streaming, que eles, não sei se vocês sabem disso. Sim, sim, o RTP Play. O RTP Play, onde está uma das séries, por exemplo, acredito que, seja, que esteja lá, que é o Sim Chefe, não tenho a certeza, mas acredito não, que sim. Não, está sim. É uma espécie de também. Netflix portuguesa gratuita, que tem uma série de conteúdos de grande qualidade, alguns feitos até mesmo só para aquela plataforma, e isto é mostrar às pessoas que daqui a muito pouco tempo as pessoas vão querer ver aquilo. Eu aposto e vai contigo. Ser esse o futuro também. Eu aposto contigo. Séries como o Sim Chefe têm grande sucesso. Eu acho que é mesmo essa direção, aliás. Tu vês as televisões americanas ou de outros países, até mesmo na nossa própria Europa, tu vês televisões europeias que têm essas plataformas e essas plataformas não são vistas como uma concorrência ao on-air. Não é uma concorrência. É, faz parte da televisão. A televisão está a mudar. E eu acho que a digitalização da televisão, se é que me permite este termo, o facto claro, de se tornar uma plataforma quase on-demand, como a Netflix e como qualquer outra plataforma de streaming, eu acho que isso é mesmo o futuro. E o que vai manter a televisão de pé, e agora já estou a entrar aqui numa da opinião, o que vai manter a televisão de pé é a adoção desse tipo de conteúdo. Claro que sim. Porque... É permitir sinceros. Ao espectador que escolha Exato. Aquilo que quer ver. À hora porque, que quer ver. Sejamos, que sejamos quer sinceros, ver. Infelizmente, neste momento, o panorama audiovisual português, em termos de televisão, em termos de espectadores, estamos a falar de uma faixa etária muito elevada. Claro que sim. Estamos a falar de pessoas reformadas, que têm o seu direito, e que veem televisão porque acompanharam o início, o processo de início de televisão. Porque a malta nova de hoje, desligou, eu incluo nesse meio, não vê televisão. A maioria não tem televisão. Não tem televisão. Não no quarto. E se não for esse tipo de apostas, como plataformas de streaming, sítios online onde tu possas ver de facto produtos feitos para televisão, para on-air, esses jovens não vão ver. Então estamos a abrir caminho para um novo panorama em termos de televisão. E a RTP está a ser muito pioneira nisso e está a fazer um ótimo trabalho. Não, mesmo. E o que eu gabo na RTP é que continuam a investir em coisas de qualidade, de grande qualidade, algumas que não chegam infelizmente às pessoas, mas não desistem. Porque eles já podiam ter acabado com a história das séries e ter começado a fazer novelas. Claro. E isso provavelmente não, Eles estão a romper com os nichos que existem na televisão. Sem dúvida. E aí é que está. E estão a tratar de temas que nunca foram tratados e eu gabo muito o trabalho da RTP, sem dúvida, e projetos como o Sim Chefe e como o Ministério do Tempo vão ser falados em futuros muito próximos por terem sido pioneiros nesta área. Ora bem, portanto, João, respondendo à mesma questão, antes de irmos ao tal jogo, que eu acho que vai ser muito divertido, responder à mesma questão, qual é o projeto que tu destacas? Essa questão é muito difícil. É difícil porque, assim, enquanto realizador, todos os projetos que eu me envolvo, ou que eu crio, porque, no fundo, eu acho que todas as pessoas que se calhar estão a ouvir isto e que estão ligadas à área do audiovisual ou do cinema, vão pensar no mesmo. É que quando tu crias um filme ou quando tu crias um projeto, tu olhas para aquele projeto como se fosse o teu filho, sabes? Permite-me esta expressão. Então, pode ter muitos defeitos. Exato. Né? Qualquer mãe ou qualquer pai vai olhar para o seu filho e o filho pode ser a pessoa mais feia à face da Terra, mas vai dizer que o filho é o melhor de todos, é o mais bonito. E então, eu vejo um bocado todos os meus projetos como isso. Claro que, e voltando à conversa que estávamos a ter na primeira parte, eu olho para projetos passados e vejo que podia de facto ter melhorado imenso e há outros que destacam mais do que outros. Mas eu acho que cada um teve a sua importância na altura em que foi feito. Claro que sim. Se calhar, se eu tivesse que destacar um projeto que fosse mais querido, ou que se calhar, não é tanto pela questão, não é tão querido, mas é a questão do sucesso que teve. Diria que até agora foi a curta-metragem que fizemos o ano passado. A tal que ganhou, limpou os prémios todos. A Refém, por exemplo, teve um bom sucesso porque foi feita para o concurso do 48 Hour, 48 horas, e foi feita em 48 horas. Ou seja, isto para explicar às pessoas, as pessoas juntam-se durante 48 horas. Exato. E o filme é feito só em 48 horas. É escrito, realizado, filmado, tudo. Editado, tudo feito em 48 horas. É uma loucura, horas. Como se pode dizer. Insano, é completamente insano. E basicamente, esse filme foi o projeto que se calhar mais sucesso até agora teve, porque foi o primeiro projeto que nós ganhámos nesse sentido e que foi para fora, foi o meu primeiro projeto fora de Portugal em termos de projeção e teve no filme Apalooza. Agora, creio que isso em breve vai mudar. Porquê? Porque achas que do outro lado será o projeto da tua vida? Se tu me fores... diga que o último é sempre o... Eu gosto dos dois, eu gosto dos dois, mas é assim, há sempre um carinho especial pelo último. Sim, qualquer também pessoa, já ouvi isso. Qualquer pessoa, qualquer realizador vai dizer que o último projeto é sempre o melhor. Porque é aquele em que te encontras em melhor forma, ou seja, estás mais limado. Pico de evolução, não é? E o próximo será igual. Exatamente. Então, eu acho que se calhar o do outro lado, que é a curta-metragem que fizemos para a edição deste ano do festival de 48 Hour, 48 Horas, Film Project. E que vos une aos dois. E que nos une aos dois. Quer dizer, outro projeto já nos uniu, mas tivemos os dois juntos neste projeto também. Eu acho que se calhar este vai ter uma projeção diferente do outro, o que é ótimo, porque estamos sempre a subir, não é? João, vamos falar do outro lado a seguir a este divertido jogo. Okay. Dizer também às pessoas que há várias formas de poder ouvir esta entrevista. Portanto, esta entrevista está a acontecer agora em direto no nosso site e na nossa emissão de Facebook, mas após o fim da entrevista, eu garanto-vos, porque isto acontece sempre, há muita gente que vai ouvir isto. Depois. Lá está. E porquê? Sim, porque isto vai estar espalhado em todo o lado. Lá está. On demand. É verdade. E vão ouvir às horas que quiserem, quando quiserem, às vezes que quiserem. Uma das formas onde isto vai poder ser ouvido, isto também para explicar às pessoas lá para casa como é que depois... Imagina que agora alguém tem que ir dormir, não é? Pode acontecer. E onde é que podem ouvir isto depois, o resto da entrevista? Ora bem, vai continuar armazenada a nossa página de Facebook como o direto do Facebook. Eu espero que isso aconteça também, que esta entrevista entre no nosso podcast. Há um podcast no iTunes. Ok. E que junta algumas das entrevistas maiores que eu tenho feito aqui. E, portanto, esta entrevista vai lá estar também e há também um público que nos ouve por lá, isso é certo. E portanto há várias formas de poderem depois do fim desta entrevista voltar a ouvi-la ou até ouvi-la pela primeira vez, portanto acreditem que ainda se vai continuar a falar desta entrevista depois dela ter acabado, porque isto acontece sempre, e amanhã de manhã então é o pico, onde muitas pessoas, eu sei porque isto é repetidamente igual, portanto, vai acontecer certamente. E é o lá está, o ouvir on demand, as pessoas não querem ouvir em direto e ouvem depois. A nova geração. Vamos então ao tal jogo. Eu acho que isto vai ser um momento divertido. Eu estou com muito medo, do nosso programa. Ora bem, este é aquele momento em que eu vou, eu agora vou virar a câmara para mim, só para as pessoas também olharem um bocadinho para mim. Faça ok. Ora bem, este é aquele momento em que o Diogo, o Martins e o João Pereira vão tentar desenhar a que pertencem estas frases que eu vou aqui lançar. São frases tiradas de alguns dos filmes mais épicos da história do cinema. Eu virei o computador já para mim para o Diogo não fazer batota. E dizer o quê? Dizer que estão aqui algumas das frases mais míticas que já passaram pela sétima arte, foram tiradas da internet, portanto eu não fui ver filme a filme, portanto a probabilidade de alguma delas não estar bem, é agora como que foi vai no ver filme, um grande realizador sim, a probabilidade de alguma destas frases não estar bem, como passou no filme, é mínima, mas pode acontecer. Portanto, eu espero que vocês não nos deixem ficar mal, e principalmente o João, não é? Enquanto realizador. Estou a brincar. Eu acho que vocês vão conseguir chegar. Eu lançava o desafio de nos ligarem para nos ajudar. De ligar para nos ajudar? Podemos fazer chamada isso. Quente. 210. Atenção, chamada quente significa o quê? Que neste momento nós vamos atender a chamada. É portanto, só ligar. Se estavam com dúvidas, se não sabiam se haviam de ligar ou não, este é o momento certo porque nós vamos mesmo atender esta chamada. 210-860-787. 210-860-787. Vamos ver se alguém responde ao rap ou não. Isso era muito bom. Isso era muito bom. Era giro. Para responder à esperemos nossa... que alguém nos ajudar, que alguém ligue para ajudar o Diogo e o João a responder a este divertido jogo que tenho aqui. São frases retiradas de alguns dos filmes mais lendários da história do cinema. Estou a encher chorizos para ver se alguém liga. E portanto, fica à espera da chamada de alguém. Eu vou começar o jogo, se entretanto alguém ligar, junta-se a nós ou não. Ou então, se tiverem vergonha e não quiserem ligar, podem sempre deixar nos comentários do Facebook algumas sugestões. Nós vamos respondendo, portanto, vão comentar. Aliás, há comentários que ainda não respondemos. Já lá vamos. Atenção, porque isto não nos podemos esquecer disto. Portanto, 210-860-787, ou então através dos comentários do Facebook, estamos à espera da vossa. Eu não, porque eu sei a resposta de todos, mas o Diogo e o João estão à espera da vossa ajuda. Estás-me a deixar nervoso. Com esse entretanto, problema. Eles têm ali um 50-50 lá atrás, portanto, têm a possibilidade de recorrer aqui. Pode haver aqui uma ajuda especial. Sim, pode também participar neste jogo que se quiseres. Tens alguma trilha para pôr por baixo de suspense ou não? Eu costumava ter, tinha aliás o som do Quem Quer Ser Milionário. Olha, mas isso é que era bom. Enquanto estou à espera da chamada, qual é o número, João? Já decoraste? É o 210-860-787. Olha lá, se gostaste da minha voz radiofónica. Ligue já. Isto é aquele de encher chorizos. Deixa-me só pôr a música por baixo. Então deixa-me encher chorizos. Pode repetir também o número. Mas tu... Deixa-me encher chorizos. Vamos chegar. Vamos ser interruptores. 860-787. Ligue já para este... Olha bem, já tenho. Programa. Olha lá, melhor que okay. Isto. Eish. Meu Deus. Meu Deus, o que é isto? Não, é que agora a parada subiu. Eu costumava ter aqui um jogo no... Mas tu vais-nos dar respostas, ou seja... Vai haver as escolhas múltiplas. Eu vou lançar a frase. Não, eu lanço a frase. Vocês vão dando dicas, vou ver se... Oi. Mas eu acho que pelas próprias fases vocês chegam lá. Okay. A Maria se quiser ajuda. Juntar-te a nós, quer juntar-te? Quer sentar-te aqui? Ela ajuda. Olha, ela é força, muito boa. Temos agora uma terceira... Vamos ter uma terceira convidada. Já agora também anunciar quem é, dizer boa noite, quem é, de onde vem, é o que Maria. Faz. É Maria. Vou só ligar o microfone da Maria, ok? É força. Maria. Maria, vê lá, está a funcionar. Está. Boa. Ora bem, Maria, bem-vinda ao Rede Solta também. Obrigada. Maria ficou nervosa. Não estava à espera. Não estava à espera. Ora bem, Maria, tens a responsabilidade de ajudar aqui estas duas estrelas, não é? Não vai ser fácil. Estas duas estrelas. Estrela, ora bem, vamos estrela. À primeira. Eu acho que esta não vou acertar. Eu não acertava nesta. Ela é boa. Ora bem, a vida é como uma caixa de chocolates. Tu nunca sabes o que vais encontrar. Já foste. É uma das grandes, um dos grandes filmes da história do cinema. Um dos grandes filmes da história do cinema. Aí já foi. Ainda por cima estou em português, mal, estás a ver? Sim. Ainda por cima estou em português. Não, em inglês... Não, manda para o ar. Se não é da fábrica de chocolate? Não, mas é uma boa aposta, mas não. Ora bem, depois vou lançando dicas, se não forem acertando. O filme é de 1994. Ai, onde é que eu estava nessa altura? Mas é uma das grandes lendas, um dos grandes 1994? Cinema, como é que é, diz-me? 94 não era nascido. A vida é como uma caixa de chocolates, tu nunca sabes o que vais encontrar. Pessoal, comentem aqui na caixa em baixo. Liguem para nós. Liguem. 210-860-787. Cá está, se acertarem não ganham nada. Mas ajudaram estas duas pessoas, que é muito importante. Ora bem, alguém temos ligou? Uma chamada. Ligou! Temos uma chamada. Espetáculo. Chamada quente. Excelente. Ora bem, boa noite e bem-vindo ao Rede Solta. Quem nos fala? Boa noite. Boa noite, quem nos fala? José Assis. José, já ligou aqui para o Rede Solta? É a primeira vez? É a primeira vez que te ligo por sugestão da minha amiga Helena Meixa. De Helena Meixa. O José estava a ouvir o nosso programa? Recebi uma mensagem dela e liguei agora mesmo, um pouquinho antes da menina se sentar à mesa. Da menina se sentar à mesa. E ouvi imediatamente a frase, não sei exatamente o que é que querem. Eu quero que me diga qual é o filme. Consegue-me dizer qual é o filme? Esse filme foi visto por mim e pelo meu filho para aí uma dezena de vezes. Espetáculo! Porque, como ele é portador do 3021, identificou-se de alguma maneira com o Forrest Gump. Ora bem, já disse o nome! Qual era? Não ouviram? Mas ele deu uma grande pista. Muito obrigado, José. Continua desse lado, porque o José, pelo visto, percebe cinema e isto é espetacular. O José lançou aqui uma grande dica e está certíssimo, porque ele a seguir disse o nome do filme e bate certo. Nós não ouvimos. Portanto, trata-se de uma... neste caso, o José está a dizer que o filho, que é portador de 3021 e que se identificou com a personagem principal deste filme. É uma grande dica. Ok. Eu não sei, a personagem principal deste filme não tem 3021, mas tem... Não, é autismo. Autismo? Sim, em princípio... É um espectro de autismo. Um atraso global de desenvolvimento, não é explícito exatamente, não é? Porque ele não tem características de autista, porque ele concentra-se bastante, quer dizer, e joga, o autismo tem, portanto, tem o desenvolvimento extremo do hemisfério direito. Ora, ele corre, ele joga... É verdade, ele corre... Ele corre muito. Joga futebol americano, de tal modo que ninguém o para quando ele pega na bola. E diz... Não chegam lá. Vamos desistir. Mas José, eu digo-lhe uma coisa. Eu estou muito feliz primeiro porque responderam ao repto e depois porque... Acertaram, não é? Não podia ter sido a pessoa mais indicada para ligar. Ótimo. José, estamos a falar de que filme? Do Forrest Gump. Forrest Gump! Ah. Ele corre, porque aliás a grande imagem do filme é ele... Exatamente! Run, Forrest Run, isto é a maior vergonha para alguém que está no meio audiovisual e no cinema. Não, mas é a pressão e é a música que não estás a dar. José, fico desse lado para nos ajudar com mais, até porque isto tem que ser rápido, senão depois as perguntas que eu tenho a seguir já não tenho tempo. Ora bem, José, fico desse lado porque pode ser que saiba mais, a resposta a mais alguma delas. Ora bem, a segunda, para mim tu és perfeita. Esta é fácil. Para mim tu és... E tantos filmes para que já têm essa... Perfeita, isso, não, é, mas há um filme, todos, há um filme muito... O José sabe qual é? Não sabe, não? Para mim, tu és perfeita. Se souber, não diga, José. Para mim, tu és perfeita. É um filme, é um dos filmes românticos. Aliás, tem uma portuguesa no elenco. Tem uma portuguesa no elenco. Não é português o filme? Não é português. Ui. Mas tem uma portuguesa no elenco e tem uma cena mítica. Qual é o ano do filme? O ano do filme. Ora bem, dá-me um segundo. Mas uma portuguesa deve ser Soraya Chaves, não sei. Não, não é. Não. Eu posso... Não. E se eu disser qual é a portuguesa, chegam lá. Mas posso dizer-vos que tem o ator do Busca Implacável, Liam Neeson. Tem uma portuguesa e tem o Liam Neeson. Liam Neeson. É de 2003, é um romance. 2003? 2003. Para mim, vírgula, tu és perfeita. Não chega lá. Isso é muito genérico. José ainda não chegou lá. Eu não ouvi o que disse ainda há bocadinho sobre o filme, mas interrogo-me se será o Pulp Fiction. Não, era uma não, boa. Isso não é 2003. Não, não. Isso não é 2003. Mas tem uma atriz portuguesa, efetivamente. Tem uma atriz portuguesa. Tem. Tem. Agora não me vou lembrar. Olha, não se fazia a Maria Bonis. Na primeira cena do filme. Qual é a atriz? Maria de Medeiros. Mas o José sabe. Oh, que será a pessoa indicada para ter ligado para nós? Ganda José. Boa. Na verdade, no deixe estar aí. Faz de francesa. Boa. Mas é portuguesa. É portuguesa. Ora bem, vamos passar. Vou ter que passar porque eu tenho várias nunca mais chamo-te aqui. Mas 2003, o filme tem no elenco tem. Agora está-me a faltar um nome que é terrível. É uma atriz portuguesa que é nada mais nada menos do que a Lúcia Muniz. A Lúcia Muniz. Adoro a Lúcia. Olha, não sei qual é o filme. É a Lúcia Muniz e o José já lá chegou. O filme chama-se O Amor Acontece. Ah, 2003, O Amor Acontece. Filme. É aquele filme em que eles passam os cartões. O rapaz vai para a porta da mulher que tem outro marido, que tem outro companheiro, e ele passa os cartões. Olha, para o marido não souber. Sinto que a minha cultura cinematográfica está a precisar de... O Amor Acontece. É um grande romance. Ora bem, vamos à próxima. Mantém os amigos por perto e os inimigos ainda mais perto. É um clássico do cinema. Espera. Que José, vamos lá. Mantém os inimigos por perto e os inimigos ainda mais perto. Dá-me lá uma dica. Ora bem, o que é que eu posso dizer? É uma, creio que uma trilogia. Portanto, faz parte de uma trilogia. Your friends closer and your enemies sim, closer. Sim. Ah, isso não é nada estranho. Eu já vi esse filme. Não, já viste? Já. Já. Mantém os inimigos por perto e os inimigos ainda mais perto. José, sabe a resposta? Não diga! Não estou a ver. Não está a ver. Ora bem, é uma trilogia e é baseado num livro. Não chegam lá. O filme é de espera aí. Espera, é baseado num livro? Baseado num livro, mas é sim. Só uma trilogia. É uma são três filmes. São baseados em três livros, acho eu. E é de 1974. Isto não é daquele do... É que isto não é nada estranho mesmo. O Padrinho? Está certo, José. Ah, Godfather. José era a pessoa indicada para ter ligado para jogar José, a isto. Muito José, bom. Espetáculo. Vamos à próxima. Esta é básica. Esta não vos perdoo. Eu sou o rei do mundo. É o Rei Leão. Não. É o Titanic. Boa! A Maria acertou. Certíssimo. I'm the king of the world. Exato. Isto dito em... Eu agora percebo o drama do João, porque isto dito em português não tem nada a ver. Não, é que é assim, se me dissesse em inglês, eu conseguia chegar lá. Sim, é difícil. Sério. Sim. Ou morres herói, ou vives o suficiente para te tornares vilão. Esta frase é muito dita muitas vezes, mas eu acho que pouco se associa a um filme. O José, pelo riso, parece que já lá chegou. Ou morres herói, ou vives o suficiente para te tornares vilão. Quem nos estiver a ver no Facebook, por favor. Que diga, porque não estão a ajudar. Vocês não estão a ajudar. Não estão a ajudar nada. Só uma coisa. Eu digo-vos que isto faz parte de um filme de super-heróis. É só o que eu posso dizer. Ah, diz lá isso outra vez, desculpa. É um filme de super-heróis. Não, diz lá a frase. Ah, a frase. Ou morres herói, ou vives o suficiente para te tornares vilão. José, não diga, porque já acertou uma, senão eles aqui não acertam. Super-heróis em crédito. Não. Qual é o ano do filme? É desenhos animados? Dá-me um segundo. Não. Super-heróis, então? Live action. Super-herói. É que esta música está-me a deixar nervoso. Pode ser o Homem-Aranha? Não. Isso não é o Homem-Aranha. Olhem. Acho que é o herói é um daqueles... 2008. Baseado num daqueles mamíferos voadores que... Então é o Batman. É o Batman. Eu estava quase para dizer Batman. Mas espero que o José não esteja a fazer batota aí em casa à procura das frases. Mas isso, até 2008... Isso é dos primeiros. Foi o Batman, o Cavaleiro das Trevas. The Dark Knight. Ok. Não sei qual foi, mas acho que... É o Dark Knight, é o Cavaleiro. Ora bem, das este também é um grande clássico. Carpe diem, aproveitem o dia de hoje, rapazes. Tornem as vossas vidas extraordinárias. Não digas, José. Tornem as vossas vidas extraordinárias. Posso dizer-vos que é dos filmes mais filosóficos, mais profundos, mais dramáticos, mais... Mais difíceis de entender, não é? Sim, é um filme muito complicado e o protagonista já morreu. Em português é complicado. Era o Robbie Williams, não era? Exato. Espera. Diz o filme. Acertou no protagonista. Diz o filme. Diogo, vai lá, tu sabes. Tu chegas lá, tu chegas... é um grande filme, é um grande clássico. Era um clássico, eram vários atores, era um grupo de Há um grupo de estudantes. Exatamente, com um professor, não? Ah, eu é professor. O Clube... Boa! Clube exatamente, Clube dos Poetas Mortos. Espetacular. Clube dos Poetas Mortos. Eu estou-me a sentir... Já só faltam duas, meus amigos, está quase. Esta é excelente. Esta é excelente e nós sabemos, conhecemos a frase, dizemos-la muitas vezes, mas não sabemos que é de um filme. Ah, está lá à vista, baby. Isso é do Arnold Schwarzenegger. Qual é o filme? Isso é o Robocop. Não, não é o Robocop. é outra coisa. Ele é meio robô. Isso é outro. Hasta la vista, baby. Pera. Até tem uma máscara, não é? Com uma luz. É, certo? Exato. Hasta la vista, baby. Isso é o Schwarzenegger. É o Schwarzenegger. É o Schwarzenegger, não é o Robocop. Espera. Não é o Robocop. É o Exterminador do Futuro. Portanto, é o Exterminador 2. Ora bem, vamos à última. Devíamos ter palmas sempre que acertávamos. Esta é muito... Eu adorei este filme. Eu vejo pessoas mortas. I see dead people. Exatamente. Yeah, e é dito com esse... Com eu esse... sei, eu sei, eu sei. Por isso é que... Como é que esse filme se chama? Eu vejo pessoas mortas. Mas isso é recente. Não, mais ou menos. Não. É bem antigo. Mais ou menos. Este filme é extraordinário e no fim tem um plot twist que é uma coisa surpreendente. Ai, não é órfã, é... Não. Insidious. Mas estás... Não, é terror. Não, eu estou perto, não me lembro por nada do nome do filme. Posso dizer-vos que o protagonista é o... O Bruce Willis. Bruce Willis. Não diga, José. Diga. É o Bruce Willis, o protagonista. E há uma criança no elenco. Que é o que diz I See Dead People. Exatamente. Isto é muita pressão, digo já. Eu vou dizer-vos qual é, não? O José vai dizer. O José sabe. Diga lá para terminar em grande. Não, mas sabem porquê? Porque o meu filho realmente é um cinéfilo incrível. E durante muito tempo eu tinha de o acompanhar, não havia outro médio, né? Curiosamente, não é só a personagem do filme que vê coisas. Há muitos miúdos novos que vêm realidades que a nós nos passam completamente despercebidas. Portanto, é normal um miúdo... Portanto, naquele caso havia razões diferentes, não é? Mas há José, está-me miúdos... a deixar nervoso. Diga logo o nome do filme. O sexto sentido. O sexto sentido. Espetacular. Ah, sabes que isso é uma piada, sabias? Havia um gatinho chamado Tido e que dormia no sexto. Um dia ele foi-se embora. Como é que se chama o filme? O sexto sentido. Sexto sentido. Olha, deixem-me dizer-vos uma coisa. Este momento, que era para ser um momento divertido e para ser um... E foi. Eu acho que vocês se divertiram. Foi. E José damos uma grandagem. Foi a maior vergonha. Este momento acaba por ficar marcado com a chamada de alguém que liga para nós. Um grande cinema. Que é a pessoa indicada para responder a isto. E que depois traz uma história espetacular, associada ao filho. É, e, portanto, isto é o que me dá o maior gozo de fazer este programa. É que, de repente, e já aconteceu muitas vezes, as pessoas ligam para cá e damos por nós... com histórias incríveis, com coisas incríveis, com pessoas que nos davam 2 horas de conversa. E eu tenho a certeza absoluta que o José nos dava 2 horas de conversa à vontade sobre isto que acabou daqui de falar. E uma brincadeira tornou-se num momento que me deixa arrepiado. É isto que eu vos queria dizer. José, muito obrigado por ter ligado para nós. Foi espetacular este momento. Muito obrigado, José. Obrigado. Boa noite. José, um enorme abraço para si e para o seu filho. E fica aqui a combinar, José. Em breve eu quero falar consigo, nem que seja por telefone, no meu programa. Pode ser? Com todo o gosto. Foi um gosto enorme para mim tê-lo aqui a ligar para este... Estou arrepiado, porque acho que este foi... É sério, foi giro. José, um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço também para todos. Um grande abraço. Obrigado. Muito bom. Não, incrível como uma brincadeira, não é uma coisa tão leve, tão simples, alguém nos liga para cá com um propósito. É verdade. E o propósito está lá e tudo bate certo. E foi espetacular. Isto acontece muitas vezes. Uma vez ligou para cá uma pessoa, nós estávamos a falar sobre incêndios, sobre os incêndios do Dragão Grande, e ligou para cá um senhor que teve a vida destruída com os incêndios e que nos estava a ouvir ao pé do Dragão Grande, como é que é possível, a rádio da Quinta do Conto, ao pé do Dragão Grande. O homem gastou o dinheiro que tinha no telefone, para poder ligar para mim, para poder participar no meu programa. Pronto, isso é muito fixe. Não, e acontecem coisas surreais. Por isso é que eu estou arrepiado, porque é isto que faz Este é o verdadeiro faz sentido. Faz sentido. Ora bem, vamos continuar as perguntas. A Maria não vai sair da mesa, vai ficar por aqui e vai participando também na conversa. Também já falta pouco. E já percebemos que a Maria também percebe muito de cinema e percebe muito de filmes. Percebe mais do que eu, que isto é embaraçoso. Isto é muito embaraçoso. Ora bem, e se calhar vou fazer já uma pergunta à Maria e depois vocês dão a mesma, portanto, dão resposta à mesma pergunta, que é: o que é que falta em Portugal para que o cinema seja mais valorizado? Ou seja, podem-me dizer que é porque não há dinheiro para investir. O que é que está a faltar para que o cinema não tenha a importância, porque pelo menos o que eu sinto é que não tem a importância merecida, e isso os números mostram, os números das pessoas irem aos cinemas mostram. Não, o que é que está a faltar? E a pena, porque eu acho que nós temos o talento suficiente e as pessoas certas para poderem fazer coisas boas em Portugal. E falaste sobre o dinheiro, claro que é uma situação importante, mas acho que nós também temos um defeito, é não saber fazer com pouco muito, e podíamos saber, porque já conseguimos, e acho que isso é importante. E também, se calhar, vermos mais o que está lá fora e o que está a acontecer, termos mais informação, porque acho que às vezes achamos que já sabemos e nunca sabemos nada, nós nem ninguém. E acho que é muito importante observar o que é que se está a passar lá fora, porque estão a aparecer coisas muito boas, e não só nos Estados Unidos, como era há uns anos atrás, mas por exemplo em Espanha, o nosso país vizinho, estão a fazer coisas espetaculares. Até em séries eles estão a fazer coisas espetaculares. O Brasil, sim, mega exemplo, ótimo também, e acho que temos de pôr os olhos nisso, porque nós somos capazes mesmo. No outro dia, vocês conhecem o Indie Lisboa, portanto, à minha entrada na TVI, eu trabalhei para o programa de cinema e fiz o Indie Lisboa, portanto, fui o repórter da TVI no Indie Lisboa, acompanhei o Indie Lisboa do início ao fim, e dei por mim a amar filmes, coisas que eu nunca ia ver na vida, inclusive coisas argentinas. E há tanta coisa boa a ser feita lá fora, e pegando nisso que ela está a dizer, e nós podíamos efetivamente inspirar-nos nisto. João, tu que és realizador, terás também a tua... Depois disto não sei se sou realizador. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. O que é que... E tu lidas diretamente e diariamente com este problema, não é? O que é que está a faltar para que o cinema chegue mais às pessoas? Porque eu acho que não está a chegar como devia. Olha... Eu acho que o cinema está a mudar, o panorama cinematográfico em Portugal está a mudar, e sinto que as pessoas estão a criar mais awareness, mais visibilidade para o cinema português. Porque quando falamos em cinema, tu podes até ir aos dados das bilheteiras e veres que há menos pessoas a ir ao cinema devido ao facto das plataformas digitais estarem a tirar muitos espectadores ao cinema. Mas convido-te a veres os números de pessoas que vão assistir cinema português. Porque tu vês que o panorama, em termos de cinema, em termos do que se está a fazer em Portugal, está a mudar muito. Tu antigamente tinhas muitos filmes que nós intitulamos filmes de autor, de grandes personalidades do cinema, Manuel Oliveira, José Pedro Vasconcelos, tantos realizadores que fazem cinema bom, e que sempre foi muito bom, mas é um nicho. Estamos a falar de um nicho. É um tipo de cinema muito próprio. E o que acontece é que Portugal está a começar a industrializar, lentamente, mas está a começar a industrializar cinema. Estamos a ter cada vez mais produções de cinema, filmes que tu vais ver a uma sala de cinema e que tu, esta expressão é um bocado parva, mas tu acabas por dizer, pá, isto está tão bom, nem parece que é português. Nem parece que é português, sim. Que é uma coisa que é estúpida, porque nós temos que dar valor àquilo que é nosso, e nós fazemos grandes obras em Portugal, nós fazemos grandes filmes, e eu recentemente tenho visto muitos filmes portugueses que de facto, epá, é muito complicado de expressar, porque de facto são muito bons e estão muito a par com aquilo que se faz lá fora. Claro que sim. Agora, eu acho que essa mudança de mentalidade. Há um estigma em Portugal do cinema. Agora, só não se faz mais em Portugal porque também não há apoio. Porque tu tens imensos talentos que têm possibilidade e que querem fazer um filme, ou melhor, querem fazer um filme, mas não têm possibilidade. E que necessitam de apoios para o fazer. E o que acontece é que os apoios para a cultura, cinema, teatro, tudo o que tem a ver com cultura, em Portugal são muito escassos. E então o que é que acontece? As pessoas que vão ter esses apoios são os nichos que já fazem filmes e que já mostraram, de facto, o seu trabalho, porque é muito mais fácil tu apoiares alguém que te mostra que já fez grandes obras do que alguém que está a começar agora e que infelizmente não quer fazer coisas, mas não tem como mostrar e não tem como fazer. Agora, tu tens apoios em Portugal, tu tens o ICA, que tem o concurso, ainda há pouco tempo vi uma cena na net em que eles estão a abrir o concurso para as candidaturas para apoios para financiar filmes de realizadores que estão agora a entrar na área e que nunca fizeram um filme. Tu tens, o que acontece é que é muito pouco. E depois há aquela mentalidade que tu para fazeres um filme precisas de mundos e fundos, que não é verdade. Tu consegues fazer coisas muito boas e às vezes não precisas de tanto investimento assim. Tens que pagar às pessoas, obviamente, porque essa questão de fazer cinema e de fazer filmes e de projetos e de não pagares às pessoas é parvo, porque as pessoas estão ali, estão a fazer o seu trabalho, claro. E seja equipa técnica, sejam atores, precisam de ser pagos e têm que ser valorizados. E o que acontece é que tu tens produtoras a nível nacional que infelizmente ou não pagam os atores bem, ou simplesmente os pagamentos são atrasados, há uma falta de respeito para com o trabalho dos atores e da equipa técnica que é muito grande. E depois é a questão da cultura, que tu em Portugal estás a ver mais filmes a serem feitos, mas Portugal é um país de novelas. Sim. E de televisão. Mais do que novelas, é de televisão. Então há um grande nicho, há uma grande cultura de televisão em Portugal e que a pouco e pouco, e também devido àquilo que estávamos a falar, essa cultura vai acabar por desaparecer. Porque daqui por uns tempos, quando as pessoas que estão a ver televisão agora, que são pessoas de uma idade avançada, que são reformados, que não fazem nada e que ficam o dia todo em casa a ver televisão, porque estão no seu direito, mas veem televisão porque é a companhia deles, um dia vão desaparecer. E não são os jovens que vão conseguir ver televisão, porque os jovens não veem televisão. As crianças o que querem ver não são os desenhos animados. Eu lembro de manhã, aos sábados, ir a correr para a televisão para ver desenhos animados porque era o que havia. Então, os desenhos animados eram ao sábado de manhã. E agora não. Tu tens crianças com 10 anos que agarram num tablet dos pais e vão ao YouTube e começam a ver desenhos animados. Não precisam de televisão para nada. E então, a cultura da televisão em Portugal também está a desaparecer. Então, se não houver esse tipo de avanço no cinema e noutros formatos que possam aparecer... Portugal não vai andar no que toca ao panorama audiovisual. Eu acho que o que vai acontecer é que nós vamos continuar a ver coisas, não vamos é continuar a ver coisas portuguesas. Portanto, vamos acabar por... Não acredito. Até porque, como estava-te a dizer, Portugal tem feito grandes coisas e tem avançado com grandes... se não houver esse investimento e essa preocupação em construir e criar coisas nossas e investir em coisas nossas, é como tu dizes, as pessoas ligam o tablet no YouTube, no Netflix e vêm... Portanto, não há falta de coisas para ver. Mas sabes quem é que eu acho que tu tens é novas plataformas, tens é de produzir para essas plataformas. Para essas plataformas. Certo, mas também... E que conteúdos portugueses há nessas plataformas? Não há. Neste momento, ainda muito pouco. Esse é que é o problema. Sim. Ou seja, é isso o risco. Não achas, Diogo? Sim. Não, acho isso. Mas acho também que, ou seja, os grandes responsáveis também, às vezes, não... Nós tentamos fazer, e é lógico que somos pequeninos, e temos que... Pequeninos não em dimensão, ou seja, somos pequeninos em tamanho, enquanto país, mas enquanto talento e tudo mais, acho que somos bastante grandes. No entanto, eu acho que passa também um pouco pela educação que os pais dão aos filhos, porque se calhar no nosso tempo, e nós não somos assim tão velhos, nós somos novos, não havia esse tipo de abertura, não tínhamos tablets, não tínhamos computadores, ou se calhar eu lembro-me de ir para a rua brincar, hoje em dia isso não existe. E portanto, aí é que os pais são fundamentais, é educar as crianças no sentido de é importante, se calhar, conheceres outras experiências, teres umas outras experiências, conheceres outras realidades. Ver televisão é importante, mas também não é o mais importante do mundo, há outras coisas mais importantes. E neste caso isso está-se a perder. Eu acho que as pessoas, como o tablet é uma forma tão fácil de poder educar um filho, sim, da forma mais desagradável, porque isso não é educar. As pessoas, como já não têm tanto tempo para nada, é trabalhar, chegar a casa, e a educação que dão aos filhos é exatamente essa, que não é a mais correta, a meu ver, porque eu não tenho filhos, mas um dia que tiver, isso não acontecerá certamente. Mas é tentarmos ao menos mudar essas mentalidades, é percebermos que é importante irmos ao teatro, é importante irmos ao cinema, é importante irmos para a rua jogar futebol, é importante fazermos natação, fazermos ginástica, o que é que seja, é importante tudo isso. E parte também um pouco dos pais isso, não é? É essa educação que se calhar o nosso país e os governantes do nosso país devem ter em atenção. Isso é dar apoio às artes, porque a arte é realmente a base de um país, e se não existir arte, não existe país, eu acho isso. E portanto, se tivermos um governo, que não temos tido, infelizmente, que nos apoie nesse sentido e que nos dê realmente o financiamento, no sentido de que não é preciso ser muito. Mas se for bem distribuído pelas pessoas certas, certo, e pelas pessoas que realmente querem fazer bem e mudar mentalidades, perfeito, acho que esse é o caminho. E apostar nas artes nesse sentido, ou seja, é importante fazermos cinema, E depois lá está, se calhar vamos mudar também a mentalidade das pessoas, no sentido em que vamos ver um filme português e já não pensamos, ah, este filme é mau. Não, eu há bem pouco tempo vi um filme do Zé Pedro Vasconcelos, que foi o Parque Meyer, e foi um filme incrível, ao nível dos filmes exatamente. Que se fazem lá fora. E digo-te mais, eu entrevistei o argumentista desse filme. Entrevistaste. O Tiago, nesta rádio. Aqui, foi uma das primeiras grandes entrevistas que nós tivemos. E tu viste o filme? O Parque Meyer não vi. Pô, vi na altura o filme que ele tinha escrito, que era Os Gatos Não Têm Vertigens. Estamos a falar do Tiago Santos. Tiago Santos, sim. O Tiago Santos esteve na nossa escola também. Sim, lembro-me perfeitamente. O Tiago Santos foi uma das primeiras grandes entrevistas que eu estive aqui e ele queixava-se exatamente do mesmo que vocês estão aqui a dizer. Ora bem, deixem-me só dizer-vos que estamos a bater as 23 horas, o que significa que eu tenho mais algumas perguntas para vos fazer, não vos posso deixar ir embora às 23, porque isso seria injusto, porque eu tenho mais algumas coisas para vos perguntar. Portanto, aquilo que eu vos peço é respostas mais curtas que vamos tentar. Para nós conseguirmos tratar de alguns assuntos que eu acho que são importantes tratar e que não é justo vocês saiam daqui sem falar deles. O primeiro desses mesmos assuntos é o do outro lado, portanto tínhamos que falar disto, falar e no sentido de perceber como é que esta ideia surge, o que é efetivamente o do outro lado e onde é que as pessoas vão poder ver o do outro lado em breve. Portanto, João, começo contigo e depois queria a mesma resposta também do João. Do Diogo. Bem, o do outro lado, como disse há pouco, foi uma curta-metragem que surgiu no âmbito do festival do 48 Hour Film Project, portanto... 48 horas, um projeto de filme, portanto o objetivo seria fazer uma curta-metragem em 48 horas, desde a escrita, realização, gravação, edição, tudo, entrega. Já tínhamos participado o ano passado, não com o Diogo, aliás já é o meu terceiro ano consecutivo a participar, sendo que o ano passado ganhámos com a curta-metragem Refém, ganhámos 9 prémios. 9 em quantos é que eram? Não sei, não me lembro. Mas foi uma grande parte. Foi uma grande parte. Este ano voltámos outra vez à carga com um novo filme. Tive à mesma a Carolina Frias, que também participou no filme Refém. No Refém, que foi protagonista do filme do ano passado. Este ano foram os dois protagonistas, o Diogo e a Carolina, e fizeram um ótimo trabalho. Pronto. E o filme este ano arrecadou... 8 prémios, exatamente. O ano passado foi 9, este ano foram 8 prémios. Entre eles, alguns prémios que, pessoalmente, para mim, dão um grande valor, a questão da melhor realização, o melhor argumento, a melhor edição, entre outros, acho que também a melhor sonoplastia, o melhor ator, para Diogo, depois ganhou o prémio de melhor filme, entre outros, pronto, a lista é grande, não consigo lembrar agora de todos, mas lá está... É um filme mais bem conseguido, apesar de ter sido feito em 48 horas, não invalida a qualidade, que é uma coisa que muita gente, quando eu digo que foi feito em 48 horas, as pessoas ficam a pensar, mas isso foi feito em 48 horas? Foi feito à pressa. É um bocado à pressa, não? Sim, foi. Mas não parece. Vocês já tinham isto feito? Eu, não. A ideia podia até já lá estar minimamente. Não estava estruturado no momento. Por incrível que pareça, as pessoas pensam, não, já tinhas uma ideia previamente concebida. A ideia que eu tinha... não foi feita porque depois há um fator, é que em todo o festival tu tiras um género à sorte. A nós saímos o género de espionagem e depois dão-te uma personagem, uma linha de diálogo e um objeto que são obrigatórios, que têm que estar no filme. Ou seja, mesmo que tu levasses as coisas pensadas, eras obrigado a repensar tudo. É assim, exatamente. Não é uma questão de seres obrigado a repensar, é mais difícil adaptar, porque às vezes tens uma ideia mais fechada e é difícil encaixar, e aí depois nota-se. Aí nota-se que está ali qualquer coisa. Então, este ano, portanto, tivemos a personagem que era a Laura Esteves, que era cineasta, era a personagem que nos deram. O objeto era uma bola e a linha de diálogo era 10 anos é muito tempo. Então as pessoas ao ver o filme vão perceber que esses elementos estão lá. E pronto, e foi uma obra muito bem conseguida, que apesar de ter ganho agora o 48 Hour, vem aí mais umas novidades, porque a curta-metragem não está parada, vai estar... em circulação. A próxima que eu te posso já anunciar é que vamos estar presentes numa edição do Shortcuts em Alcochete, vai começar esta semana mesmo, no sábado vai ser a primeira edição do Shortcuts Alcochete, e para o próximo mês nós vamos estar presentes com esta curta-metragem, portanto tudo indica que à partida vamos estar lá, e depois vamos ter aí mais umas coisinhas que ainda não posso revelar, mas vamos estar em alguns festivais, e depois sim, o Festival Filmapalooza, que vai ser realizado na Holanda, no próximo ano, em Roterdão, onde nós vamos representar Portugal com esta curta-metragem. Excelente. nesse festival, que é uma junção de todos os países que fizeram curtas-metragens em 48 horas. Maria, tu já viste este filme? Já. E o que é que podes dizer às pessoas para estarem atentas, ou seja, para não perderem isto, assim que puderem, para que vejam? Não é? O que é que tu achaste deste filme? Achei muito bom, para já. E querias ver mais. E queria, exatamente. Foi esse sentimento. Não, porque foi a primeira, quando o Diogo, eu vi pela primeira vez, foi o Diogo que me mostrou, e a minha primeira reação foi ficar embrenhada, e no final aquilo acaba, e eu, porquê? Eu agora quero ver mais, o que aconteceu a seguir? Porque pronto, são 48 horas. E não dá para e são fazer 8 minutos, mais. Só de filme. São 8 minutos. Exatamente, não é possível fazer mais, mas dá vontade na verdade de ver são mais. 7. Na verdade, são 7, com a ficha técnica que pode ir aos 8. Pronto, e dá vontade de ver mais. Eu acho que não há melhor publicidade que essa, não é? Claro que sim. Ficar com vontade de ver mais. Eu o primeiro contacto que tive com curtas-metragens, desta forma, curtas-metragens portuguesas, foi no Indie Lisboa, e foi aí que eu percebi: pá, há coisas que estão a ser feitas aqui. Uhum. Curtas-metragens, que são coisas espetaculares. Sim, é verdade, é verdade. Sim. E a pergunta que eu vos deixo, e ou seja, eu espero que o Diogo responda também um bocadinho a esta questão do que é o do outro lado, e também o porquê das curtas-metragens. Portanto, isto é um trabalho constante do João, portanto, o João insiste na curta-metragem, e queria também perceber um bocadinho porquê. Por porque é mais acessível, porque também te dá gozo fazer numa curta duração uma coisa de grande qualidade. Pensa nessa resposta, Diogo. Do outro lado, o que é que este projeto mudou em ti? O que é que este projeto exigiu de ti também? Olha, deu uma experiência de fazer algum projeto em 48 horas. Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Não, e realmente é muito difícil porque durante essas 48 horas o João, sei que não dormiu, eu consegui dormir ali umas horitas pelo meio, mas ter a capacidade de poder estar conscientes, e eu a dada altura senti que o João estava tão energético e a querer fazer mais, que é engraçado isso, é tu não... Nunca tinha passado esta prova de não dormir quase e fazer um filme em 7 minutos. E por aí foi uma experiência que nunca tinha tido antes, e portanto já me deu alguma bagagem também. E depois foi realmente ter uma equipa brilhante que eu não conhecia e que fez um trabalho espetacular. Portanto, só por aí o filme já está bom, e depois realmente quando tu vês o filme percebes que tem muita qualidade. E é essa sensação que a Maria teve, que grande parte dos meus amigos tiveram também, que é: isto já acabou, mas eu queria ver mais. Portanto, o que é que acontece? Não vão lançar um filme, estás a ver? E isso também é o trabalho que o João tem, que é, obviamente que é muito complicado tu fazeres uma longa metragem, porque existe custos, os atores não vivem, sem dinheiro, os técnicos não vivem sem dinheiro também, portanto é normal que tu, para fazeres um trabalho de um filme, tenhas alguma bagagem financeira, e nem sempre isso acontece. E uma curta-metragem é por vezes o resumo de um possível filme, não é? Acho que é um pouco isso. Sim, lá está, agora respondendo à questão das curtas-metragens, porquê curtas? Eu ainda não tive nem tempo nem condições para me aventurar, porque é mesmo uma aventura, em fazer uma longa-metragem. Porque assim, eu tenho a certeza que não vai ser mais difícil do que fazer uma curta-metragem. Não, não é uma questão de mais dificuldade. Requer mais de ti, enquanto realizador, requer mais de dedicação, não que as outras não tenham levado dedicação. A questão é que é um projeto muito maior, é um projeto que requer mais de tempo. Ti. Exato. Claro. E a questão é essa mesmo, é também a questão monetária, porque fazer uma longa-metragem, não quer dizer que um dia não junte uma equipa de malta, passa a expressão, malta maluca pelo cinema, e que realmente são como nós, que gostam do cinema e gostam de fazer acontecer coisas, e que nos juntemos, olha, vamos fazer uma curta-metragem, uma longa-metragem, aliás, e vamos fazer isto acontecer. Porque tu tens o caso de muitos filmes que começaram assim, e longas metragens com um elenco brutal, e que aquilo no fundo só tiveram algum retorno financeiro quando de facto fizeram aquilo acontecer e distribuíram e conseguiram que o filme fosse para as bilheteiras, e aí conseguiram pagar o filme. Porque é muito difícil tu fazeres uma longa metragem se não tiveres esse investimento inicial, é mais complicado ainda. Portanto, eu ainda não aventurei para uma longa metragem por isso mesmo, por falta de tempo, porque requer mesmo muito tempo, e que requer-te a 100% naquele projeto, e é questão dos fundos monetários, do financiamento para isso. E aí voltamos então à conversa da questão dos apoios financeiros. Claro. Eu acho que isso é que é o importante para fazer. Não quer dizer que não faça um dia, porque curtas-metragens é muito giro. Vai fazer. Eu gosto de pensar que sim. Mas eu também acho que sim. Eu gosto do formato de curta-metragem porque lá está, acaba por ser também desafiador. E é mais difícil também. E, exatamente. Tu tens de contar uma história em 7 minutos. Tu numa novela consegues construir uma personagem e vais construindo. Ela aqui mostra uma coisa, ali mostra outra coisa. Exato. Em 8 minutos é 8 minutos. Se calhar o Diogo vai concordar comigo. Eu, enquanto realizador, quando faço o argumento ou quando escrevo um filme, especialmente uma curta-metragem, tu tens de pensar naquela personagem, naquilo que ela está a viver, mas tu tens de pensar qual é o background da personagem, qual é a história daquela personagem, como é que ela chegou até ali e dali, onde é que ela vai chegar. Sim. Ou seja, é uma linha de tempo, não é? E o Diogo conseguiu, e a Carolina também, nesta última curta-metragem, e tenho a certeza em todos os outros projetos, conseguiu agarrar num filme que foi feito em 48 horas, que ele teve muito pouco tempo para construir aquela personagem, e conseguiu construir de uma forma muito boa, de tal forma que ganhou o prémio de melhor ator, de melhor interpretação. Portanto, acho que isso é essencial, tu rodeares-te das pessoas certas, e neste caso o Diogo foi mais do que certo para isto. Do outro lado vai estar nas datas que o João apontou. Eu estou curioso, mas da mesma maneira que fiquei curioso quando na altura o João lançou o Stop Motion, da mesma maneira que fiquei curioso quando o João lançou Refém, não estive muito perto de estar no, na mostra da creio que foi da Refém. Ou da Coragem. Talvez tenha sido. Da Coragem, que é outro projeto. Não me recordo, mas eu estive muito perto. Eu sei que na altura falei contigo e nós falámos sobre isso. Eu estive muito perto lá estar. Entretanto, não tu ainda não viste este filme. Isto é importante passar lá para casa, porque as pessoas pensam que tu já viste o filme, mas não viste. O que eu vi do filme foi, para já, o elenco, a equipa, que eu conheço algumas das pessoas que lá estão, o trailer e o cartaz. Só o cartaz. Com o craveiro, com o grande craveiro. É verdade. Não menos importante, nós estamos a falar aqui do Diogo e da Carolina porque eles foram de facto os protagonistas, mas não menos importante, esta curta-metragem conta com mais dois atores: o João Craveiro, que também participou e tem participado em montes de projetos, nomeadamente o Ministério do Tempo, teve contigo o Ministério do Tempo. Está a fazer agora a novela da TVI, falta-me o nome, Prisioneira. E depois também temos a Joana Oliveira, que fez um papel não menos importante e que foi de facto incrível, porque nós chamámo-la no dia anterior e ela aceitou o convite e veio de propósito do norte do país para vir ter connosco. E o João Craveiro igual também, ele aceitou o projeto de um dia para o outro, sem saber no que se estava a meter, e de facto acho que ele e voltando à tal questão das idades, o facto de termos o João Craveiro no filme foi um peso tão grande para a personagem dele, porque claro, a personagem dele é mesmo muito pesada. E depois não é isso, é que ele tem todo um background como artista, como ator e como experiência que lhe permite fazer aquilo, permite fazer aquilo assim. Yeah. Por isso, se calhar, de tantas pessoas que podíamos ter escolhido, se calhar o João Craveiro foi o mais indicado. Porque ele chegou lá, fez aquilo, não, gosto de dizer esta expressão, mas não sei qual é que foi o processo criativo dele, mas com uma perna às costas ele conseguiu fazer aquilo, não sei se foi mais difícil ou menos difícil para ele, mas o certo é que a curta-metragem também vive muito dele. E aliás, aquilo no fundo é um triângulo, são três personagens que estão ali a viver aquele momento e uma quarta personagem que a história tem a ver com essa personagem, mas pronto, não está tão ativa. Mas o João Craveiro foi mesmo alguém, e eu nunca tinha trabalhado com ele também, só consegui trabalhar com ele devido ao Diogo, que também entrou no projeto e chamou o João, porque ele sabia que o João era a pessoa indicada para fazer aquilo, e só tenho a agradecer ao João, porque ele foi mesmo, de facto, eu acho que... Maravilhoso. E tu tens tido a possibilidade de trabalhar com pessoas extraordinárias. Isso é verdade. Eu gabo-te isso também, porque o projeto podia ter uma enorme qualidade, mas se tu não tivesse as pessoas indicadas, e tens tido... Eu gosto de acreditar que sim. Agora o Diogo, sim, eu gosto de acreditar que é muita equipa. Creio que já fizeste coisas com o João Montes também. Fiz com o João Montes, fiz com a Inês Gutierrez também. Isso também conta. Fiz com agora está-me a faltar o nome, isto é muito mal. Fiz com o Francisco Arraial também esteve nos Morangos. Aliás, o Francisco Arraial foi o primeiro ator com quem eu trabalhei, ator, digamos assim, porque até então tinha trabalhado com amigos que não tinham qualquer experiência em representação, que foi apenas por diversão. E ele foi o primeiro ator que me fez, entre aspas, começar a fazer as coisas mais a sério. E eu tenho e a Maria de Sousa também, atenção, desculpa, Maria de Sousa também, que teve nessa curta-metragem Sem Saída. Eu tenho um guião que escrevi na escola e um dia vou mostrá-lo ao João. Sabes que eu também tenho dois guiões na gaveta neste momento. Tens dois na gaveta. Tenho dois na gaveta. Tenho, nunca viram a luz do dia. Nunca viram. Eu tenho que desenterrar, tenho que desenterrar o meu guião, quem sabe um dia. Já era um sonho ver aquilo ganhar a luz do dia. Ora bem, só para fazer aqui alguns remates, o João, para dizer às pessoas, já ganhou um carro com este talento. Ok. Não, pois é. Isto tinha que ser dito. Não podia nunca, eu não podia nunca terminar esta entrevista sem dizer isto. O isso João, não tem relevância. Sabia. O João ganhou um isso carro com isto. Relevância. Tem toda a relevância do mundo. Primeiro porque contracenou no vídeo promocional com o Nerd, não é? Logo aí é preciso dizer que pronto. E depois porque ganhou um carro, não foi? Com este vídeo. Só muito rapidamente para explicar às pessoas o que aconteceu. Participaste num concurso e ganhaste. Tu estás mesmo a falar deste assunto? Não, estou. Okay. Sabes porquê? Não, mas eu vou te explicar porquê. Porque eu na altura vi aquilo. E estava bem da fixe. Eu também vi. Muito fixe. Eu também vi, meu. Incrível. Então, contando a história assim por alto. Quando entrei para o Politécnico de Setúbal, na altura, o Politécnico tem parceria com um banco e foi esse banco que fez essa promoção, onde nós tínhamos de, se abríssemos a conta, pronto, na altura, tínhamos a possibilidade de entrar num passatempo, tínhamos de fazer um vídeo de 1 minuto e meio, onde obrigatoriamente eu tinha de explicar porque é que eu merecia ganhar aquele carro. E tinha que usar alguns elementos que eles me davam. E depois, entretanto, eu andei com aquilo, tive um monte de tempo a pensar se participava ou não, até que 2 semanas antes do passatempo terminar eu decido arrancar e faço um vídeo. A cantar? Certo, não vamos falar que sobre bom. Isso. Vamos sim, ele está espetacular. E basicamente, eu lembro-me de ter, na altura, aquilo é um vídeo musical, tipo um videoclipe, uma paródia de uma música que já existe, e eu lembro-me de ter, eu primeiro gravei, fiz a letra da música e gravei a música, e eu lembro-me de ter mostrado o áudio portanto, da música ao Samuel, um amigo meu, ao Sami, e as palavras dele foi, tu já ganhaste, só de ouvir a música. Eu não vi os outros, mas não, eu acho que tu... Mas eu estava completamente, as palavras dele, estás a ver quando alguém te diz, tu já ganhaste e tu, está bem, ok. Então, basicamente ele disse isso e eu não estava mesmo à espera, eu fiz, participei, 2 semanas antes daquilo acabar, do passatempo terminar, e depois tive um mês e tal sem saber novidades, que foi a cena mais dolorosa, e depois o mais doloroso ainda foi terem-me ligado, disseram que eu tinha ganho o carro, e depois tive mais um mês e tal à espera que o carro chegasse. Eu acho que isso é que foi mesmo a dor. Mas já com certeza. Mas já com certeza. Eu saber que tinha ganho um carro, que ele estava à minha espera, e não trazia o carro. E que ele estava a ser, pronto, estava a caminho. E então pronto. E deixaste de andar a pé. Pronto, foi esta a questão. Eu não andava a pé, felizmente não. Felizmente não andava a pé, mas pronto. Mas passei de um Fiat Punto de 90 e qualquer coisa, ou de 2000 e qualquer coisa, para um Opel, assim, um carrinho já mais... Não, o carro era lindíssimo. Não, eu lembro-me de ver este vídeo e eu lembro-me, como é que... Isto é impressionante. Eu não vi os outros, não vi com quem é que tu competiste, mas eu sei que não havia... E atenção. Mas olha, posso dizer uma coisa? Diz. Mas era, não é? Era. O carro era. Certo. É isso. Ora, deixa-me dizer-te uma coisa. A pergunta que eu faço semelhante ao Diogo é, Diogo, acho que podes assumir que tu gostaste mais desta entrevista do que a entrevista que deste à Cristina Ferreira. Acho que... Só vou sair daqui. Não, olha, só estás a dizer isso porque trabalhas na TV. Não é isso. O meu sonho é esse. Olha, vou-te dizer, adorei esta entrevista. Senti-me realmente à vontade, mas eu não conhecia a Cristina. E conheci ali naquele momento. Também não conhecias o Filipe. Também não conhecia o Filipe, é verdade. Mas eu senti a mesma coisa que senti aqui. Assim que entrei lá... aquela sensação de estar em casa. Sim. E dela me deixar tão à vontade. Eu acho que também tem a ver com o formato do programa. Não, mas ela tem a vantagem. Mas ela tem a vantagem, de estar mesmo numa casa aqui, é dito. Claro, mas ela foi realmente importante nesse sentido. Acolheu-me tão bem que eu senti-me tão à vontade que consegui falar de todos os assuntos, da minha carreira, dos assuntos mais delicados também. Mas ela foi, acima de tudo, respeitadora. Pá, e tem realmente aquela entrega tão... Não estás a perceber, o que o Filipe quer que tu digas é... Não, eu gostei muito desta... Mas eu gostei muito de estar aqui também, era isso que eu estava a dizer. Tinha que lançar uma pergunta engraçada a cada Mas eu gostei muito também de estar aqui, foi muito fixe. Já agora deixa-me só contextualizar, as pessoas estão a ver aqui a Maria, mas não sabem que a Maria é incrível. A minha namorada... Mas atenção, ela é incrível. Eu não disse isso... Não, podes dizer. Mas... É público. Pode dizer, pode ser. Não sei se era público para os dois ou não. Não vamos fazer companhia. Mas olha, mas pergunta-lhe o que é que ela faz, porque ela é incrível. Não, e era isso que eu ia fazer, porque a Maria, entretanto, eu disse logo à Maria que ela se podia sentar aqui no início, ela é que entretanto não quis, pois acabou por sentar aqui connosco. Mas Maria, já agora... Foi forçada. Sim, mas já agora, e temos aqui... Nós já não temos tempo, mas força, não há problema nenhum. Queríamos saber um bocadinho também, o que é a Maria, o que é que ela faz? Então, pronto, há bocado disseste que eu precisava de cinema, porque eu efetivamente estudei teatro. Ok. E sou atriz também e conheci o Diogo no teatro. Pronto. Que bonita história. Foi no teatro. Porque contracenaram juntos no teatro? Não. Porque... Eu estive na Escola Profissional de Teatro de Cascais, que está diretamente ligado ao TEC, a Machão do Carlos Avilés. Eu estava a fazer uma peça lá e ela foi assistir à peça do Carlos, depois, entre amigos. E... Maria, vamos conhecer. Só esta questão. Foi amor à primeira vista? Foi. Dos dois lados, dos dois lados. Porque ele era um pirata e eu estava na peça e fiquei apaixonada logo. Certo, adorei aquele pirata. João, agora a questão é, tens um ator, tens uma atriz, para quando? Um filme com os dois. É. Bem, eu já disse isto à Maria, eu qualquer dia vou fazer uma coisa com ela mesmo, um filme, ok? Qualquer... Isto foi estranho. Estou muito estranho. Não, mas eu já disse isto pessoalmente, eu tenho todo o prazer em um dia tu entrares num projeto meu, aliás, era muito giro vocês os dois, enquanto casal. E sim, mas mesmo que eu não entre, pode entrar ela. Porque, não, isto é bom o que ele está a dizer, porque, ou seja, os atores... é importante também que vão rodando, não é? Claro. Fazer um projeto e estar sempre ligado às novelas. Não, claro. É importante fazeres teatro, é importante fazeres cinema, que é realmente uma área tão fechada. E é importante que também explore mais as características, claro, dos atores, porque é importante que tu não percas a identidade das pessoas. E eu acho que isso hoje em dia se está a perder muito, que é, existem pessoas que são gordas, existem pessoas que são magras, que são altas, que são baixas. E isso reflete-se no nosso dia-a-dia, não é? E se tu não perderes isso, e se tu conseguires incutir isso no cinema, no teatro, na televisão, no teatro é mais fácil, porque sim, tu vais ver uma peça e tu não olhas para o ator se é bonito, se é feio. Não, tu vais ver o ator e vais ver o que ele está a representar. Claro, e em televisão há sempre um estereótipo que eu acho que tem que ser eliminado. As pessoas, se são boas... têm que fazer, independentemente das características físicas que tenham, aliás, sejam pretos, aproveitar, brancos, aproveitar chineses, isso é mesmo isso, também, não é? Isso é que é importante, é ser real. Portanto, eu acho isso, eu acho que, eu perdi-me agora um bocadinho na pergunta que tu me fizeste. Sim, sim, a pergunta era, mas... para quando eu trabalho com os três? Mas é isso, o João estava a dizer, é importante não trabalharmos sempre com os mesmos atores, sim, porque há outros atores que nos vão dar outra experiência, que nos vão ensinar outras coisas. E é ter essa abertura, porque depois também é cansativo as pessoas estarem a ver um projeto do João sempre com os mesmos atores, né? E é fixe ver um projeto do João com atores diferentes e que tenham essa capacidade de ser atores, bons também. E né? Atores que eu tenho assim um grande desejo de trabalhar. Tens em mente, claro. E vai acontecer porque ele também, atenção, ele é muito bom mesmo. Eu não conhecia, e eu acho que ele ainda não tinha dito isto, mas é mesmo verdade. Eu fiquei reticente um pouco no primeiro projeto, queríamos integrar os dois e até era uma coisa que lhe pediram, nem sequer era para ele, certo. E eu aceitei, lá está, coisas que acontecem por acaso, e isso foi mesmo que aconteceu, foi porque nos tínhamos que conhecer e realmente o trabalho que ele mostrou naquele projeto foi tão bom para a idade que ele tem, que ele é muito novo, tal como eu, só que pronto, eu comecei aos 10, já tenho alguma experiência que ele começou um bocadinho mais tarde, não tem ainda, mas eu acho que a experiência que ele tem agora vai ser determinante para que ele, daqui a 10, 20 anos, seja realmente reconhecido pelo valor que ele tem. Não tenho a mínima dúvida disso. Portanto, assim como tu disseste que queres trabalhar com um determinado ator, tenho a certeza absoluta que isso vai acontecer. Porque ele é mesmo bom. Eu espero mesmo que o João consiga em breve fazer essa longa-metragem. E espero mesmo conseguir ver o trabalho dele. E de acompanhar, eu na altura acompanhei o stop motion, não cheguei a vê-lo todo, certo. Mas muito, muito desse trabalho foi para a rua e esteve nas redes sociais, eu lembro-me muito disso. E portanto eu espero conseguir mesmo acompanhar o teu trabalho, porque se sou teu fã, não conhecendo o teu trabalho todo, eu tenho a certeza que quando o conhecer todo, e vou ser ainda mais. Ora bem, temos que terminar o programa de hoje, já passam 20 minutos para lá da hora, é significa foi que, muito bom, que aquilo como eu tinha dito ao Diogo, foi muito fixe. Porque eu quando disse ao Diogo, isto são 2 horas, o Diogo parava para mim, pá, 2 horas, ok, exato. 2 horas, parecia mas que ia custar, mas não custou ocorrer, nada, foi muito fixe. E aquilo que eu vos queria dizer, porque esta é a hora em que vocês vão fazer as vossas despedidas, se despedem das pessoas que nos estiveram a ouvir, porque foram muitas que eu sei, aquilo que eu vos queria dizer é, eu quero agradecer o vosso fair play, acima de tudo. Primeiro ao João, porque é graças a ele que hoje estamos aqui, porque no fundo isto são pessoas que deslocam até aqui para conversar. Foi isso que aconteceu e é isso que acontece sempre no meu programa, porque eu junto pessoas para conversar, em vez de nos juntarmos num café, num sítio qualquer. Estás com sorte que eu sou da Margem Sul. Estás com sorte que és aqui. Ele veio do outro lado. E agradecer isso ainda não mais. Não percebeste, não percebeste. Ele veio do outro lado. Do outro lado. Do outro lado, exatamente. Mas isto no fundo não é uma entrevista, isto no fundo é uma conversa e as pessoas vêm até aqui e vêm conversar. E eu acho que isso se sente sempre. E portanto, há um contributo enorme do João a concretizar isto, que aceita desde o primeiro momento esse convite e que assim que eu dou a ideia dele poder trazer alguém, ele dá o teu nome e isso acontece. E depois agradecer-te o fair play, cá, há duas, três semanas estiveste no programa de maior audiência da Manhã Nacional, da Televisão Nacional, e passado duas semanas estás na humilde rádio da Quinta do Ponto. Isso não quer dizer nada. Esquece. Não, mas a sério, eu não acreditei em nada dessas coisas. Não, mas só demonstra uma coisa. Fair play. Isso, mais do que fair play, só demonstra o coraçãozinho que este menino tem aqui. Porque é mesmo. Não, mas quando o João me disse, ok, eu vou trazer. Ele sabe, eu perguntei-lhe, Diogo Martins, não acreditei, porque pá, eu admiro o teu trabalho desde o primeiro momento, porque fazes parte do meu imaginário, porque acompanho uma série de trabalhos teus, porque sou genuinamente teu fã. E quando ele me disse isto, fiquei. E qualquer dia, como vais, é que isto é possível? E qualquer dia vais ter aqui a Maria. E quero muito, porque título, eu tenho pena dela não ter sentado próprio, na conversa. A próprio, claro, sim, claro sim, tenho pena Deus dela não ter sentado na conversa de início, mas tenho a certeza disso que estão a dizer. Agradeço-vos aos três este enorme fair play que mostraram aqui, porque esta casa é humilde, mas acima de tudo, e como vocês puderam ver, isto chega às pessoas. E chega às pessoas de tal forma que nós tivemos, as pessoas responderam aos reptos, e isto eu posso-vos garantir que durante muitos dias vai falar disto. Entretanto, no programa de hoje aconteceu esse momento bonito que eu sem dúvida vou recordar durante muito tempo, que foi essa conversa com o José. Estas pequenas coisas fazem muita diferença. Tens de trazer aqui o José. Tenho mesmo. Mais é verdade. Portanto, sem dúvida que o programa de hoje vai ficar marcado por muitas razões. Agradecer-vos a vossa vinda até aqui. Obrigado. A ti, João, porque concretizas tudo isto. A ti, Diogo, porque por esse enorme fair play, acho que hoje ficou aqui completamente provado. E se já era teu fã, mas, e do teu trabalho, mas vou dizer uma coisa. Fica tua pessoa, sem dúvida. Vou dizer uma coisa. Se eu continuar a ser ator, tenho 80, 90 anos. Eu vou continuar a ser assim, porque só assim é que faz sentido. Exato. Mostrando esta generosidade e sermos realmente nós mesmos e sermos bons uns com os outros é que faz com que nós consigamos crescer de dia para dia cada vez mais. Acho isso. Sem dúvida. E foi bonito aquilo que hoje aconteceu aqui, sem dúvida. Obrigado, Filipe. Eu é que agradeço, sem dúvida. E nunca pensei que isto fosse acontecer. E depois agradeço ao João, porque lá está, eu nunca tinha dito isto ao João, como tu dizias há bocado, nunca disse isto ao João, eu também nunca disse, mas eu sou fã do João, porque o João é perseverante, o João faz as coisas acontecer. E isto faz muito, isto não acontece. As pessoas não pensam assim, eu vou fazer um filme, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e as coisas acontecerem. Não, isto não é, é raro. E o João, quando diz, eu vou fazer isto, ele faz, e isso tem-se provado. E da mesma maneira que ele fez um programa com quatro pessoas de televisão, vocês não estão a ver a qualidade do full-frame, não estão a ver. Não, eu acredito, para casa, nós liguem-se falamos do pouco, YouTube, nós falamos e vejam, sobre isso. Falámos porque não dava, é verdade, mas vejam é a qualidade do full-frame, e muito daquilo que lá está, eu tenho que pedir desculpa a todos os outros, ele sabe que o que eu vou dizer é verdade, muito daquilo que lá está é graças a ele, sem dúvida, isto que eu estou a dizer. Vão para casa e vejam o full-frame e percebam... São só seis episódios. São só seis episódios, mas de grande qualidade. Portanto, eu agradeço ao João. E eu quando vos juntei, ou seja, quando eu vos junto aos dois nesta entrevista, eu tenho a certeza de uma coisa, e é isto que eu escrevo quando promociono esta entrevista, que é: vai falar-se muito destas duas pessoas em breve. Eu tenho a certeza disso. Já se falou muito de ti já se começa a falar muito, e eu tenho a certeza que se vai falar muito de vocês os dois em breve. Não é no futuro, é num futuro muito próximo, tenho a certeza. Que tenhamos sempre trabalho, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que para poder mostrar, para podermos dúvida. Mostrar aquilo que valemos. Em relação à Maria, não a conhecia, mas tenho a certeza que se vai falar. Não conheço o teu trabalho, mas tenho a certeza ela que se vai falar ela em breve. Ela é mesmo muito boa no faz. A Maria tem uma tranquilidade muito grande, a própria pessoa transparece tranquilidade e calma, não é? Não sei, nunca a vi, mas mais ou menos. Ora bem, agora sim, agradeço aos três. Obrigado. A todos aqueles que ouviram, a todos aqueles que ligaram, e relembro às pessoas que esta entrevista vai estar presente noutras plataformas, seja através dos podcasts do iTunes, seja através do Facebook, do direto Facebook na nossa página da Rádio da Quinta do Conto. Este direto vai continuar a chegar às pessoas, acreditem nisto que eu vos estou a dizer, porque esta entrevista merece ser ouvida. Obrigado a todos. Obrigado. E obrigado a todos aqueles que nos ouviram. Vou só virar isto para mim para eu dizer às pessoas mesmo. Para a semana estou cá. E para a semana, quem é que está cá? Vocês não me lembraram? Pois é. Para a semana, quem é que está cá? Ora bem, eu posso dizer, porque na próxima semana vou ter cá o Bruno Caetano. Ora bem, o Bruno Caetano. O que é preciso dizer sobre o Bruno Caetano? O nome pode parecer estranho, a figura não é estranha, certamente. Estamos a falar de um repórter do Você na TV, o João conhece, não conhece? Sei, sim. O Bruno Caetano é um repórter adorado, é muito adorado. Porquê? Porque o Bruno Caetano faz a parte do crime no Você na TV, portanto ele viaja por Portugal, por aí fora, em busca do crime. É uma profissão chata porque... Isso é uma boa premissa para um filme. Sem dúvida, mas é espetáculo. Uma boa premissa. Mas o Bruno Caetano vai estar aqui com o mesmo fair play com que tu, Diogo, estiveste hoje aqui, porque ele não tinha necessidade de estar na Rádio de Quinta do Conto, percebes? E é por isso que eu digo, efetivamente, que há fair play aqui. O Bruno Caetano vem até aqui eu disse só Você na TV, não é? Ele está no Você na TV. Eu não precisava de estar no Você. Não, eu não precisava de estar no Rede Sul. Tu já estás a pensar que estás no Você na TV. Não, porque amanhã às 7 lá. Ou seja, ele não tinha necessidade de estar no Rede Solta. E vem até aqui para falar dessa experiência enquanto jornalista, enquanto repórter. É uma profissão dura. E ele é o grande protagonista do vídeo Que Informação Dramática. Não sei se vocês estão a ver que vídeo é esse. Aquele senhor. Ah, sim. Claro, não, sim. Não é o senhor. Ele estava a entrevistar o homem da Informação Dramática. Aquele sim, homem sim. Que morreu mamãe. E eu disse que Informação Dramática. Situação exatamente, dramática. Portanto, essa vai ser uma das conversas que vamos ter aqui. Esse vídeo que se tornou viral. Então, isso é muito dramático. Não, sem dúvida. Dá-me pena olhar para aquilo. Não, sem dúvida. Não, e o curioso, ele já tivesse esta conversa comigo, é que ele de repente está por si, no meio daquela entrevista, e não sabe como é que pode dar a volta àquilo. Aquilo é um assunto extremamente sério. E acho que como aquela história há outras. É essas histórias que vamos também ouvir aqui, porque também faz parte deste trabalho. Mas o Bruno Caetano vem até aqui, pelo menos esta entrevista está confirmada, vem até aqui ao Rede Solta na próxima quarta-feira às 21h, www.radioqc.com ou então facebook.com/radioqc. Obrigado, Diogo, mais uma vez. Obrigado. Obrigado, João, mais uma vez. E a ti, Maria, em breve estaremos aqui a falar, tenho a certeza, sobre um projeto futuro. Muito obrigado a todos aqueles que ouviram e não se esqueçam do Rádio Solta da próxima semana aqui na Rádio da Quinta do Conto. Muito obrigado e até para a semana.